Salve, salve, coelhada! Decadente 72, parte 2 do especial de América 105 anos. Estamos aqui de novo com o Marim Monteiro, que nós vamos continuar aquele papo que nós começamos no domingo passado. Domingo passado a gente chegou ali praticamente até a inauguração do Mineirão. E hoje nós vamos então para frente, de 65 em diante, talvez uma breve recapitulação, voltando um pouquinho, quem sabe, no início dos anos 60. Mas hoje é para falar mais de Era Mineirão, para a gente ver se a gente consegue chegar até o final da história americana, até os dias de hoje. E em trilogias, geralmente a parte 2 é aquele filme que dos três é o mais sombrio. É o filme em que as forças malignas começam a botar as manguinhas de fora. Então, talvez essa parte 2 de Decadentes aqui explique alguma coisa que nós vamos ouvir para frente. Será que é isso? Será que não é? Muito bem. Antes de apresentar quem está aqui comigo, foi prometido a revelação bombástica do que está sendo aguardado aí durante toda a semana pela torcida americana, de qual será a grande revelação do América na terça-feira. Eu não vou dar uma de John Kleber, eu não vou segurar vocês até o final do programa, não. Eu vou falar de uma vez, que é bom que a gente já mata isso, já tira da frente, vocês já comemoram, já choram, o que vocês acharem que devem fazer. Depois a gente tem caminho livre só para tratar dessa segunda parte da história americana. Muito bem, o que o América está prometendo, está com essa campanha de teaser aí nas redes sociais durante toda a semana, prometendo revelar na terça-feira. Gente, é aquele sonho que todo torcedor americano já teve. É aquilo que o americano mais queria. E o que que é? É o registro do domínio decadentes.com.br. Sim, acabou aquele negócio de WordPress. Agora você digita decadentes.com.br e vai entrar no site, já acha a gente com facilidade. Eu tinha absoluta certeza, eu sei que vocês estão soltando fogos e mais fogos. Ouço alguns aqui da minha janela, eu tinha certeza que vocês iam reagir dessa forma, que bom que vocês estão felizes, assim como nós estamos. Então essa é a grande notícia que o América tinha para vocês. Acabei achando melhor, já que a gente tinha esse programa hoje, antecipar, furar um pouquinho o marketing americano, e agora todo mundo já sabe o que é. Muito bem? Todos felizes? Que maravilha! Então estão aqui hoje comigo, já falei que o Marinho está aí. Marinho, dê seu boa noite. Boa noite, nação americana. Muito bem, garoto. Também nos acompanha Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Chegando atrasado, mas chegando, que é o mais importante, Ramon Gregório. Boa noite, amiguinhos. Muito bem. Então é isso, senhores. Decadentes.com.br. Sim, agora nós temos um domínio. Por essa vocês não esperavam, hein? Sei que tá todo mundo muito feliz. O Marcos Graça está dizendo que era pegadinha do malandro. Como assim, Marcos? Uma coisa séria, uma novidade dessa, ímpar, única? Não estou te entendendo. E agora, para falar do final do programa, aí eu já vou entrar, esse assunto vai ser tratado mais no finalzinho, mas eu gostaria que vocês ficassem, porque ao final nós vamos convocá-los para uma enquete a respeito do bolão do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de a gente tratar da história da América, que é o que mais importa aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho do bolão. A gente está querendo propor algumas mudanças, ou melhor, algumas mudanças foram quase que solicitadas, né, da quem seja contra, mas no final do programa, numa enquete que está lá no site, que agora está fácil de lembrar, é decadentes.com.br. Marinho Monteiro, terminamos o programa passado falando do título de 57, se eu me lembro bem. Acabou que puxamos ali um pouquinho sobre a inauguração do Mineirão. Não chegamos a falar da inauguração do Mineirão. Acho que eu comentei só que a seleção mineira jogou de verde na inauguração do Mineirão. E eu acho que ficou por aí, né? Como é que a gente começa? Como é que a gente vai? Década de 60. Bom, boa noite a todos. Já que a gente comentou, fechou 57, né, para a Trips Coroa e outros campeonatos que o América venceu naquele contexto, só para fechar aí os anos 50 aí, que o América em 58 também chegou a ser vice-campeão, né, num quadro aí de 34 jogos, 16 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. E nessa saída aí de 58, para até chegar 59, 60, o América, no dia 13 de janeiro de 1960, o América joga com o Atlético pelo Campeonato Mineiro, valendo ainda pelo 59, e 3-2 na Alameda, e teve muita confusão, pessoas foram alvejadas com foguetes, deu uma famosa confusão nesse jogo. E... pessoas de que agremiação? Torcedores de qual agremiação? Dos ambos? Ó, na enciclopédia do América e em registros jornalísticos, a gente não tá falando, não. Fala mais tá. que o foguete pro alto caiu, deu confusão, muita gente. Era ainda o contexto daquele chamado clássico das multidões. O América também vence o Atlético 4-3 na preliminar, né? Sagrou-se, inclusive, campeão juvenil de 1959 naquele contexto. Mas perdemos a final, deu uma o América, querendo ou não, na transição dos anos 50 para os anos 60, o América amargou muitos vice-campeonatos, né? Como o vice-campeonato de 58, o vice-campeão de 59. A gente, logo em seguida, faz uma excursão à Europa. Então, a gente já entra no ano 60, numa época de maior integração, né? Nós estamos falando aí no Brasil, de 55 a 60, que já passa pelos períodos dos anos de JK, né? E após a inauguração de Brasília, no início dos anos 60, você já verifica uma tendência maior do Brasil fazer um intercâmbio tanto com os países aqui sul-americanos quanto para fora. E tanto que em 1961 a América começa a fazer uma série de viagens, começando pela Argentina, em 1961. E daí o América entra nos anos 60 fazendo saldo de excursão para tentar arrecadar fundo monetário. Então tem essas lacunas que o clube fica num período dos seus domínios em Minas Gerais para buscar recursos, né? E só para adiantar e passar rápido, fomos vice de 61 já no ano de 1962, tá? Uhum. Temos um resumo aí de 37 pontos, 26 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Então, por mais que eu perceba que no início dos anos 60 o América não tenha levantado títulos, é notório a gente verificar que nos anos 60 o América sempre manteve uma presença muito nítida, uhum, nas decisões, nas disputas de título. Por isso que muita gente afirma categoricamente que até os primórdios, antes mesmo da inauguração do Mineirão, era sim Atlético e América uma grande disputa de forças, né? Uhum. Só para colocar isso em números, se a gente pegar de 57 até 65, são 9 campeonatos, o América chegou em 6 finais. Tá sempre presente, né? Muito presente. E logo vamos colocar aí, na primeira metade dos anos 60, eu queria colocar na mesa aí, no debate, a questão de dois fatos históricos primordiais aí na história do América, que envolve 1964, com a perda do título para o Siderúrgica. Sim. E na virada, ainda na primeira metade da década de 60, e na virada para 65, a gente vai verificar em setembro a inauguração do estádio Magalhães Pinto, né, o Mineirão. E aí a gente pode dizer que o América perde o título de 64, poderia entrar no estádio do Mineirão como o atual campeão mineiro, né? Pois o América poderia entrar no Mineirão com a faixa no peito. E também é vice em 65. Então, eu acho que no marco, que o Independência, quando ele foi construído para a Copa de 50, ele deu uma dimensão maior para o futebol mineiro. futebol mineiro ele era muito... ele era bem mais provinciano, né? E bem mais restrito a estádios mais modestos. Aí quando fizeram Independência para aquele contexto, já trouxe uma magnitude bem maior. E depois, quando o Mineirão foi inaugurado, essa monumentalidade do Mineirão, ela deu uma dimensão ainda muito maior do que a gente esperava. Uhum. Então eu Marinho, considero... inclusive... Oi? Oi, pode continuar. Não, só para dizer... Não, pode continuar. Para dizer que o Mineirão é um marco físico, material, né? E imaterial também, né? Ele vira um cartão postal imediato de Belo Horizonte, do futebol mineiro, vira, como os mais poéticos, né, falam que era o Coliseu Mineiro é construído. Então, eu acho que quando entra essa monumentalidade toda, o futebol mineiro, ele vinha, a seleção mineira foi campeã brasileira de seleções em 63, uhum. tendo a América como a base da seleção. Então, com essa construção, a América poderia ter entrado como grande time assim, da cidade para acompanhar esse crescimento, e ele não veio. Não sei se foram as perdas sucessivas dos títulos, dos momentos decisivos, porque com esse tanto de decisão e o América não ter levado o título nos anos 60, é algo a se preocupar. Eu queria saber a opinião de vocês. Olha, era um negócio que eu queria falar no fechamento de toda a história, mas eu acho que a gente está no momento em que, como a gente fala do momento em, digamos que provavelmente aquele momento de maior declínio da torcida americana, talvez seja interessante trazer um pensamento que é só meu, viu, gente? Isso é famoso pitaco. Mas analisando toda essa história americana, tudo que a gente sabe da história da América, todas as adversidades que o clube acabou enfrentando, até fora de campo, e houve um comentário até no nosso grupo essa semana sobre a resistência ao profissionalismo, que o América talvez não devesse ter sido tão resistente, embora a gente não sabe até que ponto foi essa resistência, né? Se há um modelo e é qual modelo era defendido, ainda que a gente não tenha essa clareza, como a gente debateu no último programa. Para mim, Henrique, quando a gente fala hoje que nós somos a resistência, e essa frase para mim é sua, Marinho, nem sei se ela originalmente é sua, mas eu a tenho como sua. Quando a gente fala que a gente é a resistência, eu nunca enxergo isso como sendo um simples reflexo da diminuta torcida que nós temos hoje. Eu entendo que o América e que os torcedores americanos, eles são a resistência desde o início, desde aquele momento, até da sua fundação a gente pode puxar, e ele é uma resistência de forças que são muito maiores do que ele, não necessariamente numericamente tão maiores do que ele, mas forças de influência muito maior do que o América teve em qualquer momento da sua existência. Então, assim, ainda nessa época em que éramos o clássico das multidões, em que o América ainda era um dos preferidos pelas massas, se a gente analisa a década de 50 e 60 principalmente, com o América chegando tanto, mas não conquistando títulos, o América chega, mas ele só consegue beliscar um título quando vem um árbitro de fora, a gente só consegue beliscar alguma coisa nos momentos em que, se a gente lê os jornais e os relatos, não houve uma beliscada da arbitragem, não houve um subterfúgio extra-campo para que o América pudesse desenvolver o seu futebol. Então, ser a resistência para mim é isso. Desde a sua criação, ainda que, como eu disse no programa passado, criado por uma classe média remediada, que tinha acesso a uma boa educação, a uma influência norte-americana, falava duas línguas, etc. e tal, então não é exatamente uma origem paupérrima, operária, mas ela ainda não é a origem nobre, ela ainda não faz parte da nobreza da cidade. E essa nobreza tem um outro clube, e ela quer ver o seu prevalecer. o momento da profissionalização em que o América faz essa demonstra a sua resistência ao modelo apresentado, diz muito a respeito disso. Pode falar, Marinho. Eu estava numa preocupação em querer acompanhar o contexto do Brasil, o que o Brasil passava na época, para tentar entender aqui o que se passava em Belo Horizonte. E a primeira década dos anos 60, houve um incentivo maciço de migração. Primeira metade da década. Isso, de trabalhadores, onde o país ficou bem capilarizado em termos de rodovias, e veio muita gente tentar a sorte aqui, do interior mineiro que seja, aqui para as redondezas de Belo Horizonte. Isso, beleza do rural, né? Isso. Isso. Inclusive, eu tentava entender porque muita gente atribui a esse momento como o América começou a perder a torcida de forma muito rápida. Gente, o Mineirão ele foi inaugurado no dia 5 de setembro de 65. Apenas 2 dias depois, no dia 7 de setembro, uma data cívica, num contexto que pode se chamar de golpe para uns, revolução militar para outros, enfim, uma data cívica num momento, assim, vamos dizer, muito melindroso na história do Brasil, o jogo do América foi usado como uma festividade para abrir oficialmente o Mineirão. Nós enfiamos 5-2 no Uberaba, ainda sobre o contexto das festividades dessa inauguração. América vice em 64, vice em 65, e eu não consegui entender, eu falo com um time que sempre chegava, estava já, era protagonista em momentos assim, institucionais relevantes aqui no estado, como o time que inaugurou o Mineirão, e por que, que esse time não tinha a massificação acompanhada nos seus quadros sociais? Eu acho que deve-se muito à formação de opinião pública, porque vocês imaginam a família que vem do interior, vem do êxodo rural, vem buscando a sorte aqui, e abre as folhas de jornais e vê lá o time da elite e o time do povo. Sendo que era um momento de massificação, né? Você constrói um estádio para 100 mil pessoas, você precisa encher esse estádio de 100 mil pessoas para não virar um elefante branco. Mineirão, eu até queria perguntar ao Mário, na inauguração do Mineirão, o Mineirão era o segundo ou terceiro maior estádio do mundo, cara? Do Brasil era o segundo, certo? É, do Brasil era o segundo, eu acho que ele ficava em terceiro atrás da luz, né? Do Benfica, não é isso? De Portugal? Benfica, é uma coisa assim, cara. Os três maiores estádios do mundo. Sim. É. Agora, é uma coisa interessante. Esse acompanhamento, é muito interessante, né? O primeiro da Argentina lá era o do Huracán, dos anos 50, ele era chamado até de El Palacio. Aí depois o Getúlio Vargas faz esse. No contexto do Getúlio Vargas, melhor dizendo, tem o São Januário, que era um monumento para o Brasil na época. E aí, consequentemente. Aí vem o Maracanã para a Copa de 50, que arrebata tudo. E aí o Mineirão é, assim um marco daquela época, sem sombra de dúvida. É uma coisa interessante que, apesar do América nunca ter sido um time, né, da nobreza belo-horizontina, e o time que era da nobreza, ele nunca assumiu essa carapuça, né, sempre se disse ser o time do povo. Sim. É uma coisa também que o América encampou, né, cara? Eu não sei até onde isso também foi um fator que excluía torcedores. É lógico que o aspecto da falta de vitórias interfere muito, mas o Corinthians, por exemplo, ele ficou, né, com jejuns enormes e nunca deixou de ser o Corinthians. Mas aí você está falando de falta de títulos, necessariamente, né, Ramon? Porque não é necessariamente vitórias o time tinha. Mas sim. Mas aí isso é pior. Mas na minha opinião, a ideia do Ramon até confirma o que a gente está comentando aqui. Reparem, o Corinthians não levou título, mas sempre chegava. E manteve uma... O Flamengo também não era um time. Até os anos 80 não era um time chegado nacionalmente. O time dos anos 40 do Rio era o Vasco, o Expresso da Vitória, né? Então, assim, o América era o mesmo efeito do Corinthians, por exemplo. Sempre chegava, mas não era campeão. Mas o Corinthians, ele era insistentemente vinculado a Clube do Povo. Repare. Era aquela questão da massa de pão, né, Marinho? Quanto mais bate, mais cresce, cara. É. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo é da Gávea. O Flamengo também foi criado lá no Regatas. Virou futebol. Um racha do Fluminense, né? Isso. O Flamengo, futebol do Flamengo é um racha do Fluminense. É, o time de origem popular mesmo do Rio é o Vasco, que é o único que sai da Zona Sul. Vasco e Bangu. É. Então, a gente percebe que eu acho que a força daqueles que detêm uma formação de opinião, que defendem isso. Lembremos que nos anos 60 o rádio é que era ainda o maior vetor de comunicação. Sim. Uhum. Então eu acho que se você trabalhar rádio... O país ainda é muito pouco letrado para ler jornal, né? Embora os jornais já reforçassem muito essa ideia, era essencialmente o rádio. Até hoje eu concordaria com essa opinião, imagina nos anos 60. Então assim... verdade, verdade. O brasileiro... Ele lê pouco, ele é maciço nas redes sociais, mas na leitura mais profícua, ele, na média geral, é complicado. Então, eu acho... Nos anos 60... Pode continuar, Mário. Eu não sei se é muito um lado passional meu, mas eu acho que o América foi boicotado, sim, entendeu? O América foi sabotado por forças tendenciosas que... não quiseram colocar o América de igual para igual contra outros clubes que foram maciçamente trabalhados no seu imaginário, como o Clube da Massa, o Clube do Povo, aquele que aceita todo mundo. Mas espera aí, se aceita todo mundo, como que o América foi pioneiro em muitas questões, inclusive racial, e o outro time é que aceita fundador, todo mundo? Né? Pois é, tem alguma coisa... Gente, fica aquela coisa de o não dito, né? A verdade não dita, uhum. E as outras verdades insistentemente ditas, viram uma verdade absoluta. Goebbels, né? É aquela ideia. A verdade ideia. Contada mil vezes torna uma verdade. Fica o caso do Atlético, o próprio Flamengo. Eu acho isso uma imposição, entendeu? Muito grande. Ô Marinho, deixa eu puxar um negócio também. Aqui. Só puxar uns comentários aqui. Primeiro o Ivan Michel... Tá dando parabéns aos decadentes pela conquista. Pelo menos alguém aqui entendeu a nobreza dessa notícia, viu, seu Marcos Graça? O senhor que está fazendo chacota com essa grande notícia que nós demos hoje. O João Pedro Baiano achou que essa era a notícia do dia 9, ela era. E aí o Marcos Graça está entrando aqui, que o Ramon tem razão. O América incorporou essa conversa de time de elite, vídeo hino, a tua classe aristocrata. Eu te pergunto, Marinho, eu de fato não sei a resposta. De quando é o hino, você sabe? Corroborando com o que o nosso amigo Marcos Graci e o Ramon falaram, tenho que concordar também. Uhum. Os hinos institucionais dos clubes, eles têm a idades do final dos anos 30 e início dos anos 40. Mas nenhum desses hinos foi para frente. O que acontece? Anos 60, vamos colocar anos 50, as marchinhas de carnaval eram a verdadeira coqueluche nas rádios brasileiras, principalmente nas rádios do Rio de Janeiro. Ponto. Aqui em Belo Horizonte, no final dos anos 50 e início dos anos 60, também existia importantes competições de marchinhas de carnaval, feitas na Rádio Inconfidência, que era ainda ali onde é a rodoviária de Belo Horizonte. Dentre essas marchinhas, muitos cidadãos do interior vinham para Belo Horizonte para concorrer, porque eles sabiam que se a marchinha dele ganhasse concurso, ele poderia ganhar alguma coisa nas exibições em rádios ou até mesmo em bailes de carnaval, que era muito forte em nossa cultura. Veio lá o Vicente Mota, lá de Montes Claros, e fez uma marchinha para o América. Uma pessoa que vem de fora, quando pisa em Belo Horizonte, não sabe da história do América, ele vai tentar interpretar essa marchinha de acordo com o que ele está vendo no momento. Vocês concordam? Exato, com a narrativa que está construída, o que a imprensa impôs para ele. Ele não consegue, ele não acompanha o América, ele não viu o América, ele não desconhece a história do América. Perfeitamente. Então, essa gravação aqui, o hino do América, inclusive eu tenho um disco original escrito lá, O Mais Simpático, Deca Campeão. Inclusive na capinha do disco tem uma série de esportes modalidades de esporte sendo exibidas por desenhos, isso mostra que o América não ficava restrito ao futebol. E a gente pode colocar mais ou menos aí no início dos anos 60. Eu colocaria uma data como 62. Então, essa data dos anos 60, ela foi primordial para a entrada. Ou seja, vários fizeram marchinhas para o América, né? A gente vê aquele Coelhinho Barra Limpa, letra, letra e música de Vicente Mota e Nelson Carvalho, entendeu? O Mantendo Nosso Espírito Esportivo, que é a letra e música do Vicente Mota e Newton de Cássio Ribeiro. Vocês observam que era muita gente fazendo músicas em prol do América e ver qual que tinha a maior adesão pela simpatia popular. Porque o hino ele virava como um patrimônio do clube a partir do momento em que a própria torcida enxergasse como tal. Ainda é assim, eu acho que todos nós aqui, boa parte muitos... dos nossos ouvintes, viram aquela criação do hino do Tavinho Moura e do Brant, e que não vingou. Inclusive no Rio, cara, as marchinhas compostas pelo Lamartine Babo, que não eram os hinos oficiais do clube, se tornaram os hinos oficiais, né, devido à popularidade. Isso acontece muito, acho que o Cruzeiro tem uma coisa assim também. Aí, gente, olha que interessante. A primeira torcida feminina do América já tinha as suas atividades, fazendo inclusive gincanas na antiga TV Itacolomi, entendeu? Em 1967. Ou seja, nos anos 60, a torcida feminina do América já era bastante organizada. E ela virou até um vetor do hino. A questão da aristocracia, a sua torcida feminina é demais. Então, voltando, o Vicente Mota ele escreveu aquilo que ele estava vendo no momento que ele pisou em Belo Horizonte. Tanto que nos anos 60 o América ainda não tinha o preto na camisa, por isso que ele é chamado, em seu hino, as torcedores são alviverdes. Embora o calção preto já estivesse lá, né? Exatamente. E o Atlético vendo a grande... O Atlético também tem outro hino que era muito mencionado, se não me engano, de 37, mas ele solicitou Vicente Mota e eles fizeram uma marchinha de carnaval, porque o hino, quando ele é tocado numa forma de música clássica, não sei, de banda, ele tem um tipo de adesão. Repare que o hino do América e do Atlético, ele pode ser tocado com charanga. Então, quando você toca um hino em charanga, a adesão da torcida é muito maior. Eu posso se até aproxima para um ritmo mais popular, se aproxima ele da população e a aceitação dele é maior. É fácil de tocar, né? Você pode tocar em qualquer lugar. Exatamente. Um violão você toca. Ramon, Henrique, você exato. Imagina você colocar esse hino em forma de marchinha de carnaval, em charanga. Repara que a métrica é bem semelhante do hino do América do Atlético. Eu posso até misturá-lo. Repare, ó. Nós somos campeões do gelo. Sua torcida feminina é demais. É verdade, cara. A gente pode fazer essa mistura. Então, nos anos 60, houve essa tendência em trazer símbolos para incrementar não só os mascotes que o Mangabeira já tinha feito lá em 45. Então, e as torcidas achavam barato, né? Porque era até, gente, um fator motivacional de compra de jornal. Todo mundo corria para comprar o jornal para ver o que o Coelho tinha aprontado com o Atlético após uma vitória num clássico. Então, assim, era levado para o lado lúdico, para as fábulas. E isso era muito interessante naquela época. Lembremos que... É uma expressão da cultura da época, né? E aí eu acho que respondendo um pouquinho ao Marcos, eu vou discordar só do Marcos, quando ele diz que o América incorporou, porque não foi exatamente uma decisão institucional. Isso tal qual a Tríplice Coroa que nós comentamos no programa passado, esse tipo de coisa aconteceu por aclamação popular. Sim, eu acho que são dois fatores, cara. Eu acho que jogaram a ideia e o América meio que também gostou, entendeu? Você não vai contra a corrente, muito difícil, né? Se aquilo está sendo bem aceito, você não exatamente. Vai dar muito de fala, não. Você vai. Aristocrata, não. Eu falei, não dá. a corrente está aí, ele não jogou. Elevado, ainda mais naquele tempo, em que você não tem um canal oficial. Ele confirmou e nunca negou, né, cara? Ele não confirmou, ele não teria como negar. Se não teria, naquela época ele não teria como negar. Eu acho assim, talvez. Mas eu acho interessante. Vai lá, Marinho. Eu acho interessante o seguinte: a gente pode então tratar como uma conjugação de fatores que fizeram com que o América perdesse de forma assustadora a sua torcida nessa virada dos anos 60. E também lembramos que no momento em que Minas Gerais foi visto nacionalmente, vamos dizer assim, na virada dos anos, da primeira para a segunda metade dos anos 60, o Cruzeiro monta aquela seleção pentacampeã mineira e que vence a Taça Brasil, e isso faz, né, automaticamente, aquele que chega em Belo Horizonte, vê um clube, o pentacampeão mineiro, aquele que desafia as maiores forças do futebol do mundo, pode ser também outro, e até tratado por alguns, como de forma majoritária, o fator que fez com que a torcida do América fosse minguando. Porque muita gente fala, o pai americano, o avô americano, falava pro menino, você pode torcer pro Cruzeiro, que é um emergente. O Atlético nem por cima do meu cadáver, que é a rivalidade que vinha lá do início da cidade. Uhum. Então, foi comum filhos de americanos indo para o lado do Cruzeiro por causa dessa ascensão meteórica do time do Tostão e companhia. Foi a ascensão do São Paulino na década de 90, né? Algo similar ali. É porque o São Paulo venceu aquele time do Tele, vencendo Milan e Barcelona. Mantidas as devidas proporções e o seu momento histórico. Exatamente. E o Cruzeiro pegou essa leva, né? E o Cruzeiro foi esperto, porque ele não incorporou, ele deixou de lado essa questão do seu time da colônia italiana, né? Exatamente. Ele se abriu. O Cruzeiro não é um time, apesar de ser, né? Os cruzeirenses históricos, tal, sabe da história, mas o Cruzeiro não é um time. Foi palestra e o Palmeiras foi palestra. O Palmeiras mantém essa questão, né? O Palestra Itália e tal. Exatamente. Alguns palmeirenses até chamam o time de Palestra Itália. O Cruzeiro não, o Cruzeiro foi esperto, né? A gente vê. Brandt, presidente do Cruzeiro na época? Isso. A gente vê. Felício Brandt. A gente vê que a preocupação do Cruzeiro em aderir todo tipo dos recém-chegados a Belo Horizonte foi muito grande. Apesar de manter até hoje, se você verificar, até hoje eles mantêm a colônia italiana bem restrita no seu conselho deliberativo, na questão institucional. E eles fazem questão de dizer que é o clube do povo. Né? Até o seu departamento de marketing da colônia, né? É, exatamente. Aí o time do povo, na última década, tá até o marketing deles está trabalhando essa ideia, né? Porque eles sabem que as origens foram mais simples e que eles podem, inclusive, aumentar a simpatia para as grandes massas, né? Mas o Cruzeiro, ele preocupou em crescer nesse momento chave, que foi o momento do Mineirão. E o América, apesar do América não ter vencido nessa questão do Penta Mineiro, na virada já na década de 70, eu acho que é outro grande marco do América. Porque se a gente não teve um êxito nos anos 60, nós entramos nos anos 70 de forma a tentar recuperar o tempo perdido dos anos 60. Só puxar um outro dadinho aqui, Marinho, que também com o tempo acaba ajudando a explicar um pouco essa coisa, que são os dados do crescimento populacional de Belo Horizonte, de acordo com o IBGE. 1950 são 350 mil pessoas. Em 60 já são 700 mil. Em 1970 são 1.235.000. Nossa. 80, aí depois de 80 você começa a ter aquela diminuição do crescimento populacional, né? Já deu uma estabilizada. Então, de 70 para 80 cresceu 500, meio milhão e meio, né? 40% só. E aí depois já vai estabilizando. E a população de Belo Horizonte, não estou pegando região metropolitana, mas de Belo Horizonte em si, ela vai, já não cresce com tanta força. Então, o momento de crescimento do Cruzeiro é aquele momento de boom populacional que a cidade tem também. Acompanhou diretamente. Acompanhou diretamente. E aí, em 1971, a gente vai colocar como um ano-chave, né? Desse crescimento aí. O Rui da Costa Val assume o cargo de presidente. E em 1971, o América vai se ingressar no primeiro campeonato nacional unificado. É interessante dizer que a camisa do América era, a gente vinha da Alameda, né? Que era a camisa toda branca, com detalhes em verde na gola e nos punhos. Nós tínhamos também uma segunda opção, que era aquela listas verticais, verde e branca. E nessa virada, o América começou a ter uma necessidade de colocar uma nova roupagem, vamos dizer assim, na opinião do Rui da Costa Val. Apesar da camisa, a lendária verde e preta, ter sido feita pela Malharia Petrópolis, que apesar desse nome, ela é aqui do bairro Sion de Belo Horizonte, foi contratada uma estilista do Rio de Janeiro para desenhar um novo uniforme. E esse novo uniforme, apesar de ser novo, ele não teria que ser uma aberração em termos de diferença quanto às suas tradições. Quando foi colocar o verde e preto na camisa verde bandeira, o verde ele ficou muito apagado. Se vocês pegarem uma camisa verde e preta com verde bandeira, vocês vão perceber que o preto é que prevalece na camisa. Ela fica muito escura. Ela fica muito escura. Pouco então, contraste. Automaticamente, o que ela colocou? O verde é que tem que reluzir. Então, vocês podem perceber que o verde da camisa verde e preta, ele é um verde limão. Ele não é um verde bandeira. E aí, quando você vê essa combinação, você vê nitidamente o verde e o preto. Semelhante ao que é o Peñarol, né, com seu amarelo e preto, as cores bem definidas. E o América inaugurou esse uniforme no ano de 1970, num amistoso com o Nacional do Uruguai. Ficou 2-2 esse jogo, onde o nosso saudoso amigo Guilherme Valsec encontrou esse registro na hemeroteca pública, tirou as fotos do jornal e enviou para a gente, para mostrar a exata data quando o América usou a camisa verde e preta. Só que muita gente fala que a camisa verde e preta é de 71, por motivos óbvios, porque foi a camisa que o América usou em campeonato oficial. Realmente, foi no ano de 71, quando nós fomos campeões mineiros invicto, e também fomos também, participantes do campeonato brasileiro. Há de se ressaltar que o nosso título invicto de 71 foi conquistado em cima do Cruzeiro de Tustão, em cima do Vila Nova, que foi campeão da Série B daquele ano, e em cima, ganhando as duas, nada mais, nada menos do que contra o Atlético, que foi, inclusive, campeão nacional daquele ano. Nós vencemos do Atlético nos dois clássicos, e no Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, nós empatamos com o Atlético, gol do Dadá Maravilha para eles, e o Dirceu Alves, do América, gol de falta, como nosso volante, ou seja, o América ficou invicto contra o Atlético e a gente poderia ter trabalhado muito essa questão na época, né? Tipo, vocês podem ganhar o Nacional, mas no terreiro aqui em casa contra o América, vocês sabem quem que manda. E foi uma entrada, assim, provincial aí o campeonato de 71. Apesar de que o América já não levava multidões para os estádios. Né? Às vezes, eu até conversei com o Ramon, a gente percebe que os jogos que o América teve no Mineirão, no Campeonato 71, já tinham públicos mais modestos. E aí, inclusive... Pode falar. Se eu não estou enganado, o jogo do título não foram 8 mil pessoas, né, de público oficial. É lógico que antigamente entravam 10 mil, eles jogavam para baixo, que tinha, né, faziam isso para ter um lucro maior, enfim... Mas já era uma época do declínio, né, da torcida americana. Exato. É uma coisa comum da gente olhar que muitos americanos, muitas personalidades da música, né, da cultura mineira se tornaram cruzeirenses, mas nós vamos ver que a família era a família americana, né? E aí o que eu queria, em cima do que o Rafa falou, eu queria trazer outra questão que às vezes para alguns americanos possam ser despercebidos. O fato do América jogar no gigante do Mineirão para públicos menores, isso traz alguns problemas para a gente no que tange a jogar contra times do interior, que naturalmente eles crescem contra a gente. E nos clássicos, onde que ficava lotado, e nessa época não tinha cota de TV, o presidente do América e de outros clubes fazia o seguinte: o bicho era diretamente ligado à renda do jogo. Então, por isso que a gente observou que mesmo nessas fases de declínio de torcida, o América tem bons números em clássicos e chega para os times de interior, perde muito ponto, perde muita condição. Gerou, inclusive, alguns comentários de que o América vira gente contra o Atlético Cruzeiro, mas entrega rapadura para o interior. Isso fez com que o América não conseguisse algumas classificações. Robin Hood, né? O próprio Robin Hood. E o fato do América não conseguir classificações em momentos decisivos nos campeonatos dos anos 70. Eu acho que isso tem muito a ver, não sei a opinião de vocês. Ô Marinho, ainda existia o Alameda, né? A gente já não julgava mais no Alameda. Quando o Mineirão foi inaugurado, o América parou de jogar no Alameda, assim? Não. Todo jogo era no Mineirão? Não. Só pegando um gancho aqui, ou seja, do Alameda, desculpa ter interrompendo aí. Ô Marinho, depois seria até interessante você contar a história do Alameda, aquela questão com a América poderia perder o estádio sem ser vendido. Porque é uma parte da história do América, as pessoas acham que o América se desfez da Alameda por um luxo, né? Existia um fator político aí, você podia explicar pra gente depois? Também, mas exatamente o que o Sérgio falou, não ficamos julgando restritamente no Mineirão, tá, Sérgio? O América julgava também na Alameda, jogos menores, mas naquela época já tinha vendas de uma nova tendência pro futebol, que chamava carnês de clube, gincana, alguns jogos televisivos, já que o televisionamento depois da Copa de 70 do México começou a entrar aqui no território nacional, as cores, melhor dizendo, né, ver jogo a cor. Então, muito dos jogos o América passou a jogar no Mineirão por questões de outros fatores. Entendi. Agora, a Alameda não, a Alameda ela ficou presente na história do América até os seus momentos de venda, já no ano de 73. É importante dizer que a Alameda ela entrou num contexto onde o América estava com pesadas dívidas. Eu tive o prazer de conversar com o Afonsinho, que não era dirigente naquela época, mas era um grande e atuante americano, tanto no executivo quanto no legislativo do clube. E o que ele me passa é que o América fez um timaço em 73, né? O América teve grandes jogos, até hoje lembrados. Eu faço parte de uma associação de pesquisadores de futebol, e aí eles chegam, já quer saber sobre o time de 73. Veio dois pesquisadores vascaínos, vieram dois pesquisadores vascaínos e perguntaram: poxa, quem que era aquele time que calou o Vasco da Gama no Maracanã com o golaço do Juca Show? Legal. Qual que era aquele time que jogou com o Palmeiras e o Ademir da Guia brincava, com o Negão em campo ali eu não ganho prêmio, ele apontando pro Juca Show. Então aí o América fez verdadeiramente um grande esquadrão, inclusive por causa de troca de técnico, a gente perdeu pro Palmeiras no momento chave, que poderia estar tranquilamente entre os 3-4 maiores times do Brasil naquela época. Tem vários fatores interessantes. O próprio Zagallo na eliminatória 73 é que antecede a Copa de 74, né, na Alemanha. Uhum. Eles vieram observar o goleiro Neneca aqui num clássico contra o Cruzeiro e vieram o Juca Show acabar com o jogo. E foram para convocar o Juca Show, mas um problema físico fez com que ele não pudesse jogar jogo eliminatório. Eu estou falando uma época que tinha Rivelino e outros no meio campo da seleção brasileira. E essa grande de campanha com o problema já que a gente tinha da financeiro e também uma grande crise financeira que vai bater sobre o clube, torcida, entendeu? É, houve também a construção total da Vila Olímpica lá na região, que previa a demolição das arquibancadas e a extinção do querido estádio da Alameda. O América começou a transformar ali em uma área mais de clube, porque ali já era um reduto de área hospitalar e que futuramente ficaria inviável um estádio numa região hospitalar em Belo Horizonte. Então foi uma série de fatores que fez, e o principal foi a crise financeira, que fez com que muitos americanos fizessem empréstimos para o América, foram avalistas do América, e em determinado momento o banco chegou para cobrar. E o América tinha que vender esse patrimônio para poder pagar a sua dívida sem que comprometesse as rendas pessoais de vários americanos. Estou aqui na página 124 da enciclopédia, tem um outro ponto aqui que estão levantando, é que o campo não tinha 100 metros de comprimento, né? Então ele já não tinha mais a metragem mínima também, não é isso? É, mas alguns refutavam que o Castor Cifuentes era inclusive até menor. Ah, sim. Entendeu? Ele não tinha as dimensões... O América também jogava independência, não, Marinho? O América jogava... Jogos na década de 70? Sim, mas o América... Por incrível que pareça, usava mais Alameda que o Independência. É, já no contexto Mineirão, tá, gente? O América usava o Independência. O Independência era o Mineirão até 65. Era o lugar das finais dos mineiros, as grandes decisões e tal. Os clássicos eram jogados no Independência. Mas depois que o Mineirão assumiu isso, a Alameda era do América, o Independência não. Então, o Independência era pra... Qual que era a capacidade dele, você sabe, nessa época? Ah, nessa época, as capacidades são sempre superiores, porque ficava mais de 30 mil pessoas. É. 30, 40. Entre porque, 30 e 40. Eu acho que vou dar uma pesquisada aqui. Era outra forma de contagem, né? Às vezes liberava. É aquele cálculo que consegue botar 200 mil no Maracanã. Só para ter uma noção, né? Quer dizer, nessa época, o Alameda era 15 mil. O Independência, então, 30, 40 mil, e aí chegou o Mineirão com o quê? 100 mil, né? 100 mil. Exatamente. Então, e a Alameda, por ser do América, 130, né? A renda do América seria absoluta na Alameda. Deixa eu só dar um parênteses aqui para receber. Miguel Jabur, que apareceu, bicho. Dá boa noite, salve, Miguel. Salve. Opa, salve, rapaziada. Tá me ouvindo aí? Tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Que sotaque é esse, bicho? Você não fala uai, não? De mano paulista, né? Se apresenta, então. Opa, e aí, beleza? Não pude deixar de ficar de fora aqui do programa de 105 anos do América, né? É, você tirou o título de atrasado do Sérgio Tavares, né? Porque ah, pronto. O Leandro Guerreiro agora eu sei, bicho, que não é possível. minutos? Não sei como eu vou render aqui no rádio, né? Meu negócio é texto, é a crônica esportiva, mas a gente pode tentar, cara. Com o Marinho falando, a gente se empolga. Sempre. Beleza. E aí, bom, pra quem não conhece, Miguel é quem cuida do acervo do Coelho. É um americano paulistano. Sim. Comandou por algum tempo o blog do América lá no Globoesporte.com, depois que eu passei o bastão para ele, e estava escrevendo até pouco tempo atrás no estádio de Minas, não era isso, Miguel? E parou, não foi? No Portal Uai, né? No Portal Uai. Versão online, acho. Isso. E... Não tá mais com a coluna lá, né? Não, dei uma parada que tava me tomando muito tempo também. Não tava tendo retorno financeiro também. Não que seja, nunca tem, mas tá tranquilo. Faço por amor mesmo, mas agora eu tô fazendo mais no meu ritmo mesmo, com mais tranquilidade. Sempre dou uma editada muito ali no acervo. Esse ano eu dei uma bela editada ali no acervo, deu pra tirar bastante erro que tinha aí do passado. Então, o acervo que foi a base pro Sérgio fazer toda a nossa pauta desses dois programas de história que nós estamos fazendo. Eu até falei pra ele que pra mim foi uma honra, cara. E aí eu vou falar para todo mundo que está ouvindo, o Acervo, na minha opinião, é o melhor site para você conhecer a história da América. Todo mundo tinha que entrar lá aí. E ler e ver as matérias, que é sensacional. É, às vezes a gente tem muita coisa. Dá um vacilo ali, passa uma informação errada, mas Mas a gente deu bastante raça aí pra fazer um acervo digno da história do América. Não, muito bom. O Miguel também tem um blog de música também, né, Miguel? Opa, eu tô aqui, né, com uns trampinhos de produção musical também. Quem sabe ouvir um torcedor ilustre do América aí no futuro. Aqui, só pegando aqui, cara, o público recorde de Independência é 32.722, mas não é Seleção Mineira 1, Seleção do Estado da Guanabara 0. Beleza. É, exatamente, tinha pegado aqui 27 de janeiro de 63. Isso, exatamente, estava com essa estatística aqui para soltar aqui para vocês também. Muito bem, e aí, Marinho? Então, o América jogaria no Alameda, teria a renda total, mas eventualmente brincava lá na Independência também, já fazendo xixi no cantinho para futuramente tomar conta da casa, né? É, exatamente. Primeiro prazerão, tá, Miguel? Tá aí contigo aí. Opa, prazer aí, tamo aí. Beleza. Escalação dos sonhos aqui no Decadentes. Beleza. O que acontece? 73, 74 é aquela época de transição, assim, até patrimonial, né? Você observa que o América, além de ter conseguido aí quitar dívidas, ele também partiu para a compra de outras localidades para não ter essa perda drástica, né, no conceito patrimonial. E aí a gente lembra do Vale Verde, né? Lá para o lado de Contagem, que aí o nosso Sim. Ramon pode falar muito bem. É a parte mais bonita da história do América, hein? Uma época sem corporativismo. Em que tinha muito americano lá em Contagem, né, Ramon? O antigo clube Itaboraí virou o Vale Verde. E o América. Inclusive, a gente brinca muito, né, Marinho? Que o América. A gente conversou que o América perdeu uma grande oportunidade de ter se tornado um time da cidade, né, cara? Se tivesse construído o Vale Verde, talvez hoje o América não jogava aí para menos de 6 mil pessoas, né? Mas como já estava já enraizado, né, já tinha aquela questão de ser um clube bem identificado aqui, não teve êxito essa proposta. Pouca gente sabe, o América jogou, sim, alguns jogos em Taça Minas Gerais de forma oficial no Vale Verde, tá? Inclusive, um jornal aqui em BH chegou a fazer uma matéria sobre isso. Lógico que para jogos menores, mas chegamos a jogar um jogo puxado lá contra o Vila. Então, a gente percebe que o Vale Verde ele virou mais um local de treinamentos e depois um campo bem complicado, ele não tinha muito tratamento, ele virou um local para a categoria de base e por questões de distância, apesar do América ter esse campo no Vale Verde, o América preferia treinar, em alguns campos em Belo Horizonte e deixar a categoria de base no Vale Verde. Foi alojamento dos jogadores também uma época, não foi? De categoria de base. Uhum. Alguns atletas profissionais que vieram do estado chegaram a morar lá um tempo. Sim. Eu me lembro, sim, de acompanhar muito jogo da categoria de base do América. Eu vi de vez em quando já vi o Jairo lá, alguns jogadores assim, do profissional do América. E aí a gente jogava na Série A sem dinheiro, e foi aí que entra essa tese aí de jogos com apelo popular menor, o América fazendo participações ruins, até no Campeonato Mineiro. Você observa que um local que era nossa tradição sempre chegar, né? Você vê que nos anos 70 nós perdemos essa questão, na segunda metade, precisamente. Então eu falo que a ressurgida que a América teve no início dos anos 70, ele perdeu em boa parte, tentando recuperar de 74 até 79, tentando recuperar nos anos 70, mas a gente observa grandes desencontros, conflitos, né? Foi uma época de gestão do Ilane Starling, onde a torcida até protestou contra o Ilane no Mineirão, fazendo manifestações. Então foi um período assim que a gente pode considerar bem negativo na história do América, como o Henrique disse aí no início da trilogia, né? Ali o Império contra-atacou. Sempre. Ô Marinho, não sei se eu tô me antecipando muito aqui, mas eu até te mandei um jornal de torcedores do América dos anos 80 que eu encontrei no Mercado Livre. onde o América anuncia a construção de um estádio para 60 mil pessoas em Contagem, favorecido pelo fato do prefeito de Contagem e futuro governador de Minas, Milton Cardoso, ser correto. Americano fanático, né? Correto. Esse estádio seria no terreno de Três Barras, também em Contagem. Seria uma mudança, como o Ramon já adiantou para a gente, uma mudança assim, total. Mas houve alguns embustes ali para a construção do estádio. Não só a questão de meio ambiente, né, Ramon? Que ali é uma área preservada, foram descobrir isso depois. É ali, então, uma área de nascentes, né? Então é meio complicado fazer um manejamento dali. Parece uma baixada, inclusive. É um fundo de um vale, né? Uh-huh. E o problema é que um dos empecilhos é que exatamente quando se lança a ideia é quando surge o Copan em Minas Gerais, né? Então começa a instalar uma política ambiental. Talvez se fosse alguns anos antes, teria construído o estádio. Mas caiu exatamente na época que surge essa preocupação com o meio ambiente aqui em Minas Gerais. E Contagem, por ser praticamente ligada a BH, a gente pode lembrar que em 77 o Atlético era finalista do Campeonato Brasileiro com São Paulo. Você vê o Cruzeiro com aquele time do Nelinho que chegou à final da Taça Libertadores em 76. E depois, né, chegando posteriormente também contra o Boca Juniors. Então você observa que o Atlético e o Cruzeiro já tinham nomes consolidados e Contagem já estava com a praça bem definida aí de muitos atleticanos e cruzeirenses. Então talvez não teve tanto apoio por parte de empresários ou tipo de iniciativa para fazer um estádio que naquela época só nascia por iniciativa pública, né? Como foi a questão da construção dos estádios aí para na virada dos anos 60. E aí o América, consideravelmente nessa transição, a gente pode dizer que o maior feito do América foi o título da Taça Minas Gerais, né? Uhum. O pessoal chamava o Uberaba de Zebu Fujão, que foi o contexto que o América ganhou essa Taça Minas Gerais contra o Uberaba, mas vencendo a partida pro W.O. Mas que a gente não vê essa inserção do América entre os maiores times do estado, quanto mais em questões nacionais. E aí, os anos 80, entra alguns temas que eu queria fazer uma abordagem para os senhores para ver se a gente... O que eu mais gosto de fazer é não relatar de forma assintosa conceitos. Eu gosto de debater para construirmos, por meio de debates, alguns tipos de conceitos. E eu queria lançar duas características dos anos 80, que eu queria ouvir a opinião dos senhores. Pode lançar, pode ser moderado, que a gente xinga daqui. Então vamos lá. Os anos 80, todo mundo trabalha como uma época muito complicada do América. O América não tinha grana para contratar, por isso que ele investiu muito nos meninos do Vale. Tinha esse nome porque é o pós do Vale Verde, né, Ramon, lá de Contagem. E dali nasceu uma geração do Wagner, Vanner, Ludo, Matheus, esses meninos do Júnior que foram campeões. Paulinho Kili. Isso, eles foram campeões, aí o América subiu a turma toda para o profissional na tentativa de fazer ressurgir o seu nome no cenário. É importante ressaltar que o América até fazia grandes clássicos, mas na Contagem geral aí nos anos 80, se observa que não tínhamos a regularidade contra times do interior. Mas independente disso, eu estou aqui com o almanac do Leão do Bonfim, escrito por Wagner Augusto Álvares, Rodrigo Rodrigues e Henrique Ribeiro. Estou abrindo aqui na página 375. O jogo é um jogo de número 1957. Em 1984, aonde o Vila Nova ganha do América por 2-1. Após o relato da ficha do jogo, tem uma observação que eu queria ler para os senhores. A história de um clássico é construída ao longo do tempo, porém, há períodos em que determinados aspectos são cristalizados. É o caso da vantagem americana sobre o Vila nesse confronto, que começou em 1916. Após essa vitória, começaria uma terrível abstinência do Leão. Senhores, de 85 a 95, o Vila conseguiria apenas uma vitória contra o América, essa vitória suada por 2-1 em 88. Durante esse período de 10 anos, foram realizados outros 23 clássicos, com 14 vitórias do Coelho, 8 empates e somente aquela derrota lá em 88. No cômputo geral, naquele ano, a estatística apontava exatamente as 14 vitórias americanas a mais. Então fica fácil deduzir que o América esticou com o Vila Nova na questão de confronto direto no Mineirão, em nossa pior época. E você sabe que de 95 para frente, o Vila fez até um bom time em 97, chegando naquela famosa final contra o Cruzeiro, né? Eles perderam de 1-0. E que, salvo engano, é o recorde de público do Mineirão também, não é? Exatamente. 135 mil. Sim, é o recorde de... Ô Marinho, inclusive esse jogo aí, cara, tem uma história muito interessante, que esse jogo foi televisionado. Eu lembro de assistir esse jogo na televisão. E na época tinha o grande prêmio Serra Verde, de turf. O América estava ganhando o jogo até uns 38 minutos. A televisão foi passar o jogo, a corrida de turf, que era rapidinho, né? Quando volta, o Vila virou o jogo, cara. Surreal. Uma das memórias que eu tenho sido do América. Malditos cavalos. E outra coisa, muito interessante isso aí que o Ramon falou, eu não sabia. Sensacional. Agora, olha para os senhores verem. E depois de 97, o Vila teve novo declínio e o América manteve a sua grande regularidade aí nos anos 90. Então, é importante dizer que as grandes vitórias que o América tem sobre o Vila foram construídas num período já na era Mineirão. E a segunda característica que eu queria falar para os senhores também é no Almanaque do Cruzeiro, página 223, o Almanaque do Cruzeiro, escrito por Henrique Ribeiro, está escrito assim, uma partida que o Cruzeiro vence o América por 1-0, em 1987. E aqui, o historiador do Cruzeiro coloca assim, Rui Guimarães retornou ao clube onde havia começado a sua carreira de técnico no time júnior. Assumiu a vaga, tal, tal. A vantagem de Rui é que ele conhecia a maioria dos jogadores do plantel do time júnior. Na sua estreia, o time derrubou um tabu que o Cruzeiro sofria há mais de 2 anos sem vencer o América. O Cruzeiro tinha passado quase 3 anos sem vencer o América nos anos 80. E essa vitória por 1-0, ela veio para quebrar outro tabu. E eu achei interessante que esse jogo foi no dia 14 de junho de 87. E no, um pouco mais no início do campeonato, 22 de março de 87, o América ganha, Ramon, por 2-1 com 2 gols do Cirbolei. Aí eu falo assim, peraí, 87 o time do Cruzeiro era horrível. Era horrível, gente. Eles foram semifinalistas da Copa União. Eu fui ver aqui a escalação do Cruzeiro. É o mesmo time, Gomes, Balu, Gilmar Francisco, o ataque lá de Hamilton, Robson, que depois foram jogar no... depois foram jogar no América. Então eu tô querendo dizer o seguinte. Só o Geraldão e o Gomes eram jogadores de seleção brasileira, cara. Pois é, aí eu queria entender era isso. Como é que o América, sem ter E teve também aquela goleada de 5-0 na estreia do Didi como treinador, não teve? Um amistoso? Teve. Sim, no início dos anos 80. Exatamente. Aí eu queria lançar aqui, senhores, como é que o América consegue esses feitos numa época de situações assim, bem adversas. O América não tinha mau campo para treinar o seu profissional e mal tinha condição de manter concentração para os jogadores ficarem hospedados. Era uma crise sem tamanho. Isso tudo ainda é reflexo daquela crise que se iniciou na década, que se agravou na década de 70, que levou à venda do Alameda, e isso vai se perpetuando por toda a década de 80, né? Exatamente. Aí eu, só para arrematar aí o que o Ramon falou, foi no dia 16 de agosto, inclusive a data de aniversário do meu irmão, agosto de 81. 81 é a data de aniversário do meu irmão, foi o dia do jogo. Na verdade, meu irmão estava nascendo em 81, então foi um presentão, né? Que é também americano. Foram quase 15 mil pessoas, Ramon, ao Mineirão. O árbitro foi o Hélio Cosso. O América venceu por 5-0. O Paulinho abriu aos 28 segundos. O Wagner fez aos 22 minutos. O Wagner de novo aos 28. Paulinho quis aos 55. E o Heraldo, zagueiro, fechou a conta em 1988. e foi realmente a estreia do técnico Didi, o lendário Folha Seca, na equipe do Cruzeiro. O América jogou esse jogo com Hélio, Cacau, João Batista, Heraldo, Vanner, Lúcio, Ludo e Matheus. Depois entrou o Cláudio Barbosa e o Aquiles. Augusto, entrou depois o Vaguinho e o Wagner. Paulinho, técnico foi o Luciano Vieira. E o Toninho do Cruzeiro foi expulso nessa partida. E o Luciano, ele é meu tio, cara. Ele é casado com a minha tia. Foi zagueiro da América, né? Preparador físico do Cruzeiro. E eu tenho uma foto dele aqui num clássico de 79, Ramon. Depois eu... Sim. Então, assim, me expliquem aí, senhores, como é que o América, nos anos 80, praticamente fadado aí, como algumas pessoas falavam, à extinção, o América conseguindo abrir tabus, fazer grandes partidas, assim, não teve grandes times, teve grandes partidas aí. Olha, Marinho, eu acho que o América nos anos 80 também foi muito prejudicado pela fragilidade da Liga Nacional, né? Porque as classificações para a Liga Nacional, para o Campeonato Brasileiro, eram feitas em função do estadual, da posição do estadual. Então, como apenas duas vagas eram dedicadas ao estado de Minas, o América não conseguiu a classificação para a Série A em nenhum momento da década de 80 e chegou até ir para a Série C. Correto. Apenas em função das suas classificações do Campeonato Mineiro. E outra coisa que acho que é importante chamar atenção, que apesar dos bons números do América no clássico contra Atlético e Vila Nova, a década de 80, pelo que eu vi aqui nas minhas pesquisas, foi a década onde o Atlético mais teve facilidade para vencer o América, assim, em decisões ou em jogos decisivos do Campeonato Mineiro. Então, apesar de a gente ter bons números contra no clássico contra Vila Nova e Cruzeiro, nos anos 80 o América pipocou muito pro Atlético, assim, falando português bem claro. Exatamente. Assim, pelo que eu pude ver, assim, pelas minhas pesquisas, acho que é meio por aí. Exatamente. Vem a história, né? Que o América sempre endurece contra o Atlético contra o Cruzeiro e pipoca contra o Atlético. E era uma coisa que era o inverso nos anos anteriores, né, Marinho? Se fizer o Miguel também, depois dá uma olhada aí. Antes dos anos 70, 60, o América sempre engrossava para o Atlético e perdia jogos fáceis para o Cruzeiro. Sim, o América era pedra no sapato do Atlético até os anos 70, né? Você vê que nos anos 50 o América goleou o Atlético de 5-0 em 50. Eu posso conferir aqui os placares certinhos, mas foi 5-0 em 50, 5-1 em 51 e 7-2 em 52, se não me engano. Então foram três goleadas expressivas em 3 anos. Você vê como o clássico das multidões, assim, do... E o título não vinha. Dos anos 60 era um negócio, era outro nível, né? Você era complicado ideia. Também, Henrique, dessa questão do título, é porque o América era muito... Hoje, já com televisão e com sim, todo o... Sim, eu sei disso. Eu sei, eu estou exatamente levantando essa lebre aí para todo mundo pensar. Né? Agora uma coisa... Isso que eu estou falando. O América ser prejudicado não vem de hoje, não. É uma questão histórica, né? Contra o Atlético, a gente venceu somente eles 2 vezes nos anos 80. Detalhe, numa época que o Campeonato Mineiro tinha turno, retorno, hexagonal, quadrangular... triangular, ou seja, a gente jogava, era quase 10 clássicos por ano, e o América só venceu 2 vezes, em 82 e aquela em 89, num sábado à noite, aquela famosa vitória que marca... Tirou o título do Atlético, né? No dia, né? O Atlético foi campeão, mas não naquele dia. Na quarta-feira. E reforçando o que o Miguel falou, o América tomou 2-5-0 do Atlético em 87, entendeu? Então, assim, o América entrou na era Mineirão com 12 vitórias a menos em clássico. Hoje é mais de 100. Então, aí vocês tiram suas conclusões, né? Eu acho que essa época aí que desgringolou tudo. Os anos 80 foram decisivos para o crescimento da vantagem do número de vitórias do Atlético, né? Sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa... Porque, olha só, gente, o Cruzeiro, ele tinha um potencial de investimento altíssimo nos anos 90, bicampeão da Supercopa, campeão da Libertadores em 97, campeão da Copa do Brasil em 93, ganhou o Mineiro de 92 em cima da gente, mas aí, você pega os anos 90, o América ganha do Cruzeiro em confronto direto. O América tem uma vitória a mais, são 15 vitórias americanas, contra 14 do Cruzeiro. Me explica isso. Se for questão de diferença de investimento, o Cruzeiro também era anos-luz da nossa frente já nos anos 90. Uhum. Por que que o negócio era tão diferente? Eu, inclusive, cheguei a fazer perguntas desse tipo de situação para quem viveu aquilo lá dentro do campo. Tá? Eu perguntei para gente que foi técnico do Atlético, eu perguntei para gente que foi jogador do América, eu falava, me explica isso, o que acontecia com o Cruzeiro era de um jeito, com o Atlético era do outro. Eu ouvi várias teses, mas uma talvez me chamou a atenção também, queria saber a opinião dos senhores aí já no contexto do Mineirão. Me falaram que o Atlético sempre viu o América como clássico, então ele respeitava, marcava, saía na boa, e que o Cruzeiro queria era fiar 5, 10, 20 na gente, fiava 5, 6 atacantes, deixava aberto, o América ia lá no contra-ataque e matava muito o jogo. É possível. Você vê lá na Arena do Jacaré em 2012, foi assim. Eu vi o Wagner Mancini colocar, gente, ó, o Roger Montijo, Anselmo Ramon, o Elton Paulista e o Alisson. O Wagner Mancini, ele botou 5 caras abertos pra atacar a gente, só com aquele Fabrício de volante, e sacou o Guerreiro e botou o time pra atropelar o América. O Rodriguinho lá em contra-ataque metia a bola pro Fábio Júnior, ganhamos 2 jogos, ele e o Alessandro. Eu lembro do Cruzeiro campeão da Supercopa, com o Martilico, Renato Gaúcho, né, aquele super time. O América lá e beliscava, ganhava o jogo, cara. Verdade. Então, não sei se isso tem muita Eu acho que também, Marinho, tem um fator arbitragem, né? Se a gente for analisar grandes erros na história do América, sempre são contra o Atlético. Lógico que vai ter alguns contra o Cruzeiro e tal, mas o forte mesmo, né, é contra o Atlético, cara. Eu acho que também que entra essa questão, igual você disse, dos bastidores, né? Porque o América é um racha do Atlético, né? Eu queria entender isso, porque se fosse algo hegemônico, a gente iria apanhar para todo mundo. E não foi assim, entendeu? Nós passamos muita dificuldade nos anos 80, mas mantendo regularidade contra algumas equipes, fizendo um fiasco com outras, então... Sinceramente, são vários fatores, né? Mas passando 80, vamos a 90? O ressurgimento? O nosso ressurgimento aí, eu falo até a questão física, né? Para mim, o Lana Drummond é o. Não sei o que o Miguel acha disso, mas eu acho que a construção do centenamento Lana Drummond marcou o América novamente, para começar a ter uma condição de formar a equipe. Não sei o que vocês acham. É o alicerce dessa nova formação, né? Eu vejo o fim dos anos 80 como um momento de reestruturação do América. Na verdade, eu acho que o grande valor da década de 80 para a história do América foi a reestruturação que o clube conseguiu fazer com a construção do Lana Drummond e a aquisição do Independência, praticamente, foi no mesmo ano, Marinho? Foi, 5 de setembro de 89, nós recebemos as chaves do Independência, e já no Lana Drummond aí foi usada até uma data simbólica, que é o dia 30 de abril, né, para comemorar a missa lá, 30 de abril, então assim, concordo com o que você falou, ano, 1990, o ano chave aí. 5 de setembro é uma data marcante pro futebol mineiro, né? É o Mineirão, o Independência pegando, voltando, indo pro América, né? E meu aniversário, cara, viu? É uma data que marca, sacou? Então, quiçá a data mais importante. E outra coisa aí, Marinho, eu queria que você até falasse um pouco pra gente sobre a passagem do Tele Santana pelo América, mais ou menos nessa época. O Tele, se não me engano, ele veio com um projeto com categoria de base, não é isso? Sim, seria um consultor, né? Ele seria um consultor de futebol para tentar um intercâmbio, talvez, porque nessa época o América já tinha a condição de colocar atletas de outras categorias e de outras localidades fazendo intercâmbios lá em Santa Luzia, né, que foi aquele centro de treinamento que depois vai virar lá, que era do Santa Teresa, né, e depois virou. É. Então, assim, o Tele já tinha um nome consolidado no futebol, né, e ele, para quem não sabe, ele tinha raízes no América, o pai dele era torcedor do América. Então, é, ele até escreveu uma coluna sobre o América intitulada de Meu Time do Coração, né? Ou seja, chamou o América de time do coração dele. E o mais interessante é que o pai dele fundou um América lá em São João del Rei, não sei se vocês sabiam disso. Tem, é, lá tem o América São João del Rei. É um dos times tradicionais de lá, inclusive. É, eu fui lá no estádio para conhecer e morri de rir na placa lá de inauguração do time, 30 de abril. Ou seja, é mais um sonho aí do América. Ele usou propositalmente a data. Ele respeitou, falando que o América ia ser o único verde, era o nosso. O América do São João del Rei é vermelho, como os demais do Brasil. É, o pai dele foi goleiro do América, certo? É, o seu Zico, né? É Zico, né? Zico. É. Chegou a ser goleiro do América bem, acho que nos anos 30. É. Queria... Foi um dos fundadores, segundo a enciclopédia, que um dos fundadores do departamento infantil de futebol do clube. É, na década de também 70. Tem isso. Eu queria, era o Tele ter tido a oportunidade de dirigir o América, né, como técnico e tal. Mas naquela época ele estava preocupado em ganhar o Mundial pro São Paulo, só isso. Né? Mas eu ouvi dizer que ele já tinha garantido que ia ceder mais tempo a esse projeto do América quando saísse do São Paulo. O problema é que ele saiu do São Paulo justamente por problemas de saúde. Saúde. Ele acabou saindo de vez do futebol. É, começou o estado de saúde dele começou a piorar, né? Mas ele chegou a ir no CT do América, chegou a participar. O problema é que o estado de saúde dele foi piorando e não pôde se envolver mais. Aham. É muito próximo também com as datas, esse projeto do trazer o Tele para o América também coincide mais ou menos com aquela parceria do Feyenoord, que investiu uns $500 mil. Né? A do Feyenoord eu acho que é mais para frente, não? Eu acho que é mais ou menos anos 90 ali que começa. Não, é anos 90, mas o Tele foi bem comecinho ali, 89. Não, sim, não, o Tele acho que é 90, não? Acho que é 90 que ele começa. 89, 90. O Feyenoord, que eu me lembre, foi pós-Copa São Paulo Juniores. Não é anos 2000 o Feyenoord, cara? Não. Mas é próximo, Henrique. O do Tele foi antes, mas logo depois surge essa parceria com o Feyenoord, se eu não estou enganado. Eu também já li uma coisa assim, eu não sei se era a mesma parceria que a gente teve depois de 97, 2000, que... Muitos jogadores iam para lá, né? Tinha aquele número, ia um e tal. Mas eu já li que nesse comecinho tinha algum tipo de parceria, sim. É, aí eu já não sei, para falar a verdade. Tem muitos detalhes, assim, bem interessantes, várias curiosidades do América que a gente às vezes deixa passar, nem se liga, né? Inclusive, já peguei umas três informações aqui que eu tenho que colocar lá no acervo do Coelho, só nesse programinha aqui. No final dos anos 90 e no início dos anos 2000, o América voltou a fazer grandes campeonatos de base na Europa, chegou a vencer, inclusive, tá? E também fez novamente excursões. E com essa condição, eu tenho até um release aqui em inglês, o América levou para apresentar as suas dependências para vários clubes europeus para tentativa de intercâmbio entre essas equipes. Então, daí volta, né, o América, na época ainda, 97, quando o América foi campeão brasileiro, o América também inicia esse processo de intercâmbio cultural. Já nessa época já tinha delegações japonesas, Coreia do Sul, Eslovênia, Estados Unidos, jogando aqui. Inclusive, uma dessas nasce aquele jogador aí despontado, né, o Nakazawa, né? Uhum. Que foi depois jogador da seleção japonesa e jogou até Copa do Mundo. O Marinho teve até o projeto da Escola Internacional de Futebol, não teve nessa época? Isso. Aí sim. Agora eu acho engraçado. Já 90 ali. É. O Miguel, acho que tem até isso no acervo. O América foi o primeiro clube aqui no Brasil a ter um jogador campeão do mundo. É porque a gente teve o Gambetta da seleção uruguaia, que ganhou em 50, jogando aqui pelo América numa excursão internacional. E Mendes também. E esses jogadores que fizeram parte do plantel aí do Uruguai, o América teve jogador antes do... Porque o Brasil só foi campeão em 58, né? Nós somos campeão em 50. Já tinha jogador campeão do mundo no América. E agora o Nagasawa também, já nos anos 2000, inicialmente, também jogou a... Acho que a Copa, se não me engano, se ele jogou na de 2006 ou de 2010, né? Já como titular lá na sua seleção. E nessa época o América já promovia esses intercâmbios, né? O Fainer, não sei se teve esse intercâmbio anteriormente, mas a gente pode considerar aí 2001, 2002, essa retomada aí para intercâmbio de fora, né, com o Fire. Mas nós atropelamos 93 aqui. É, nós temos que voltar um pouco, né? A gente estava em 1990 com o Lana Drummond, não é isso? É. Opa, aí... foi mal, caiu um pouco a conexão aqui. Normal. Tinha falado do Gambetta, Marinho? Pode falar aí, ó. É, então, e você também podia dar uma palhinha aqui pra gente, falar um pouco sobre a parceria histórica do América com o Nacional de Uruguai, eu não sei se você falou já. Já, eu comentei sobre o nosso uniforme, né? Foi estreado contra o Nacional, né? O América, o Nacional é um clube internacional que mais jogou contra o América. Eles nos ajudaram a fornecer jogadores para excursões dos anos 50. Depois eles vieram para Belo Horizonte fazer mais dois jogos nos anos 70 e fizeram com a América. Então eles têm, querendo ou não, um vínculo que foi assim, mais intenso no contexto aí do Jorge Ibrahim, presidente do América, já nos anos 50. Agora... E na época do Gambetta, o Nacional pretendia emprestar meio time para o América disputar o Campeonato Mineiro, né? Mas o Atlético interveio na Federação Mineira questionando a legalidade do ato, né? E aí acabou vindo apenas dois jogadores, que é o Gambetta e o Mendes, que era outro jogador de nível seleção uruguaia, né? Na verdade, o América queria passar o ano todo jogando lá na Europa para arrecadar dinheiro. E só que tinha as datas do Campeonato Mineiro, né? E aí houve essa proposta, assim, deles estarem jogando aqui pra gente. E aí, automaticamente, o Atlético liderou uma oposição na federação, alegando que era um absurdo, e o América teve que voltar com seu time imediatamente para jogar o campeonato, já nos anos 50 aqui. Isso que é ingratidão, né, cara? O Atlético exercendo influência na federação... Que coisa, rapaz. E isso que é ingratidão, porque a famosa excursão do campeonato do gelo, né, contava com vários jogadores americanos, né? Inclusive o artilheiro deles era jogador da América, não é isso, Mário? O Nandinho e o Murilinho, que era a frente de ataque do Atlético lá, junto com o Lucas Miranda, que foi um grande centroavante do Atlético, eram os caras que atacavam junto com o Lucas Miranda, eram do América. O América cedeu, né? E o Atlético responde essa gentileza de outra forma. Normal, né? Normal. E nessa excursão que você mencionou, a Europa, em 1956, a primeira excursão do América à Europa, foram apenas 4 derrotas em 23 jogos, né? O América teve um belo desempenho. Inclusive, o América teve apenas uma derrota na Espanha e teve um desempenho tão bom em território espanhol que... Pelo que eu entendi, acabou chamando a atenção do Barcelona, que contratou o segundo maior artilheiro da história do América, o Gunga, né? O Gunga, isso. E teve que ficar lá, inclusive, né? Não queria nem voltar, né? Deixar voltar com a delegação. E agora, também... era outra época também, né? Era outro tipo de proposta, né? Às vezes o jogador... Outros tempos, ele era seduzido por uma quantidade mínima, às vezes o clube não ganhava nada nessa questão. Uh-huh. Era outro contexto. É isso mesmo. Agora, 93, vamos falar de 93? 90, o 91, 90 a gente perde a final lá da Série C nos pênaltis, né? Isso. Serra Dourada, mas 91... 50 mil pessoas no Serra Dourada, né? É. O Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense. Agora, o 92, o que me marca foi 91, onde eu não perdi nenhum jogo do América. Esse ano foi um ano chave na minha vida, porque é um ano que eu realmente voltei para Belo Horizonte. Eu estava morando em outra cidade, porque meu pai tinha sido transferido para supervisionar uma equipe lá. Aí eu ficava vindo para Belo Horizonte poucas datas durante o ano, né? Agora, 91 não, 91 eu fui em todos os jogos e o América não perdeu nenhum clássico. E apesar da gente não levar o Campeonato Mineiro, né, quem foi o finalista do Mineiro naquele ano foi o Atlético e o Democrata de Valadares. Não sei se vocês lembram, vencido. Ele entrou no campeonato por um time que tinha feito uma irregularidade, ele entrou de uma forma também, ele não tinha classificado na segunda divisão, foi uma coisa assim. E o Atlético, eu lembro que venceu com o gol do Ailton e Sérgio Araújo, um negócio assim. E o João Leite foi carregado nos braços lá. O João Leite, ele tinha jogado no América e fez uma grande campanha em 90. Aí o Atlético repatriou ele de novo em 91. Aí em 91, nosso goleiro era o Pereira. O América meio que fez uma troca com o Atlético, assim. E o 91, aquilo que me marcou, eu falava isso muito com o meu padrinho, que era quem me levava em todos os jogos. Eu falava, Nótilo, o América não perdeu nenhum clássico. Eu acho que isso vai ser um diferencial para a gente ir crescendo cada vez mais. Tanto que no ano seguinte, 92, nós fomos para a final do campeonato, tiramos o Atlético. O América eliminar o Atlético já na fase Mineirão já é um feito, né, muito simbólico. Sempre. Perdemos em 92, né, aquele timaço do Cruzeiro, só que ficou engasgado e... Aquele 3-2, né, cara? É, a torcida, eu acho que todo mundo entendeu bastante o recado naquela época. A gente perdeu o título, mas eu deixei a arquibancada do jogo com a torcida do América gritando com ele e agradecendo o esforço da equipe. E aí eu desci da arquibancada nas escadas e eu pensava, ano que vem vai ser diferente, não pode ser, não tem como. E como diz o Milagres, ele até comentou comigo na festa da semana passada, ele falou, amor, passamos o carro, Marinho, aquilo ali ficou engasgado na nossa garganta, e o América só não foi invicto, campeão invicto em 93, porque, para variar, era um pênalti inexistente contra o América, contra o Valério lá em Itabira. No começo é a asa negra do América, né, Marinho? Valério sempre... Tem aquele jogo histórico também, que acho na terceira divisão, com a América precisava de empatar com o Valério, perde de 1-0, o Colatina perde um pênalti no sábado à noite. Isso nos anos 80, exatamente. E agora em 92 tem a questão do acesso também, né? A Série A. Contra o São José, empatando 0-0 no Mineirão. Exatamente. Agora, esse negócio do Valério que você comentou, é importante dizer que em 93. O nosso campeonato começou muito ruim. A gente empatou em casa com o Democrata de Valadares e depois perdemos pro Valério. Isso. E aí todo mundo fala, peraí, ferrou agora, que não sei o quê. Não, o América se mobilizou, enfiou 4-0 na URT e depois foi para cima. Nosso grande primeiro clássico nesse ano foi contra o Cruzeiro, onde o Lelei fez aquele gol de falta. O golaço de falta, né? E depois o Robson toma a bola do Boiadeiro, rola com o Anilton, o Flávio Lopes também faz um gol de cabeça, fizemos 3-1, e dali o América realmente partiu para cima. Segunda fase, nós fomos jogar com o Cruzeiro também, ganhamos de 1-0, gol do Euler. Empatamos com o Cruzeiro em outras decisões em quadrangulares e fomos jogar com o Atlético. Com o Atlético foi aquela grande goleada, né? 4-1? E depois nós fomos jogar no Mineirão contra o Atlético, e aquele empate pra mim, o gol do Gutenberg, do 2-2, foi o gol do título. Isso aí, ninguém, falta, não é isso? Exato, ninguém tira isso de mim. O América saiu duas vezes em desvantagem, né, que foi o Atlético fez um gol, depois teve aquele gol do Euler também, na saída de bola, não é isso? Eu conversando com o Salum, e o Salum concordou comigo, eu falei, o Salum, no gol do Gutenberg você invadiu o gramado. Pouca gente nota que na hora do gol do América, o Salum sai do banco, ele era diretor de futebol na época, ele invadiu o gramado para abraçar o do Dendé, que todo mundo sabia. Se o América acabasse aquele jogo e o Atlético vencesse, mesmo o América ganhando em Valadares, ia ter uma final contra o Atlético, você sabe o que ia acontecer, né? Uhum. É, jogador do Atlético ia dar um espirro na área, pênalti. Ia entrar aquele famoso jogador do Atlético, apita amigo. É, aí a gente tinha que lutar naquele jogo, não deixar para depois, como nós deixamos em 99, né, naquele lance lá do Henrique. O Henrique tinha que ter matado o jogo naquele jogo de quinta-feira. Acabou 1-1, e no outro jogo vocês viram o que aconteceu. 1-0, a placa de publicidade fez um pênalti no Rui. A final de melhor de 3, não era isso? É, exatamente. Isso. Só que 93 era um quadrangular, né? Não, acho que era melhor de 3, cara. Esse que o América ganhou primeiro, se tivesse ganho o segundo, não teria o terceiro jogo. O Atlético entrou com uma vantagem. O América ganhou o primeiro, né? 2-0. Empatou um gol o segundo. Em 99 era melhor de 3. Melhor de 3. E o América jogou muito naquele jogo. Um jogo na quarta-noite, se eu não tenho enganado. É. 93 é que foi o quadrangular. É, 93 foi o quadrangular. É. O América ganhou do Democrata lá e o Cruzeiro ganha do Atlético aqui. Isso. É, o que eu acho depois muito interessante. Tem até uma partida que o Atlético e o Cruzeiro jogaram para decidir o segundo lugar, não teve uma coisa assim? Que os dois empataram e tiveram que fazer um jogo. Não sei, teve isso? Não. Eu lembro que em 92 o América jogou contra o Atlético já classificado. Aí o América perdeu de 3-1 pro Atlético, mas o América já tava na final. O campeonato ele foi feito de uma forma muito esdrúxula lá. Uhum. Tinha que ter esse jogo, mas o América já tinha classificado. Tanto é que o Pinheiro colocou outros jogadores reservas para jogar tal. Isso foi 92. Agora 93 não. 93 nós passamos o carro e matamos o jogo contra o Democrata sem precisar. Isso. Ter até a final. Você vê que fica muito clara a evolução do América ano a ano nos anos 80, né? Porque nos anos 90, porque ele começou a década na terceira divisão e começou em baixa, né? Aí já foi vice-campeão da Série C em 90, 91 fez um belo campeonato mineiro sem perder clássicos, 92 vice-campeão, até que em 93 finalmente bateu campeão, né? Então fica bem claro que o processo de recuperação do América nessa época... É bem claro. E eu gostaria de chamar atenção também... E lembrando também que, se lembrando aí, que nos anos 90 foi um processo bem parecido também com o acesso do América, os acessos seguidos, porque em 90 nós fomos vice-campeões da Série C e em 93 jogamos a Série A. E sem o mito. Foi uma Série A diferente. Isso eu acho... É lembrado. Sem o mito. E é interessante isso, né? A gente começou lá embaixo. Agora, eu acho que essa é uma das características mais apaixonantes do América, a capacidade de renascer das cinzas, né? Porque o que o pessoal passou no começo dos anos 90 foi a mesma coisa que os americanos dos anos 2000 passaram de 2007 a 2011, né? Que saiu em 2009 estava na Série C, em 2011 já estava na Série A. Uhum. Então, ou seja... Em 2008 na Série C. No 2007, no módulo 2, né, do Mineiro. Isso, não vamos esquecer, né? 2008 no módulo 2 do Campeonato Mineiro, para em 2011 estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é qualquer time do futebol brasileiro que consegue ascensões tão meteóricas quanto o América, né? E voltando aí, para você ter uma ideia, em 94 a CBF quebra as pernas do América no meio, né? Aí ficamos 94, 95 só jogando o Campeonato Mineiro e fazendo excursões internacionais. Vamos esmiuçar um pouquinho o que, que foi essa quebra de perna aí, porque eu acho que tem muita gente que não lembra muito bem da história do porquê o América bateu o pé. Boa. Bom, o América jogou um campeonato de 1993, só que foi um campeonato bem desigual, né? Onde o rebaixamento ele estava classificado somente para determinados grupos e não... Ô Marinho. Oi. Só lembrando que o campeonato de Brasileiro de 93 é um reflexo do campeonato Brasileiro de 92, que nesse ano o Grêmio jogou a segunda divisão. E eram para subir 4, o Grêmio não subiria, subiriam 6, o Grêmio não subiria, por fim tiveram que subir 12, porque senão o Grêmio não subiria. Nós estamos falando de uma época que virada de mesa era quarta-feira. Era comum. E se eu não... se eu não estou enganado, o Grêmio, ele classificou para uma outra fase com uma vitória assim em cima do, do Operário de Vazagrande. Tinha que dar uma goleada de 5, ganhou de 6. Foi uma coisa assim meio surreal. O treinador do, do Grêmio na época até era o Luiz Felipe. Então, é, já é um reflexo agora, de um campeonato... Eu queria, por favor, fazer uma justiça aí com o nosso grande Magnus Livre, é, deixar gravado aí já com os decadentes, o que a gente fala aqui fica para a prosperidade, né? Para ser desenterrado por arqueólogos do futuro. Isso. É, como vocês muito bem disseram, né, os clubes, é, somente determinadas chaves é que teriam é, o rebaixamento, e as chaves dos clubes chamados da Clube dos 13 não teria esse rebaixamento. É, como diz a enciclopédia na página 149, em 28 de agosto, Magnus Livre viaja para a reunião em Recife. Essa reunião seria para discutir a possibilidade de impedir o início do campeonato. Ou seja, gente, o América estava lutando antes. Falar com o América, assinou e depois foi dar chilique, é muito simplório. Entendeu? O América estava lutando contra essa injustiça antes do campeonato acontecer. Antes do início do campeonato, antes da virada de mesa que a gente comentou agora há pouco, é. O América foi fazer essa busca, foi até Recife, na, numa reunião da, da Associação Brasileira dos Clubes de Futebol, surgia ali na época, na, com o presidente, com outros clubes como Vitória e tudo mais, tentar impedir que esta virada de mesa acontecesse. Ou seja, temos que fazer justiça, porque senão fica muito cômodo a gente ver de longe que o América fez vista grossa e depois foi, foi chiar lá. Não foi assim, não. Não foi igual o Flamengo em 87, que assinou a fórmula do campeonato brasileiro de 87 e depois falou, ah, não vou jogar contra o Sport, não, eu sou campeão. É lembrando como é que... Ô Henrique, e lembrando como o campeonato era surreal, o Atlético teve a pior campanha, né? O Atlético, se não tem enganado, fez 2 ou 3 pontos no campeonato todo. Foi na época, pior. A vitória valia 2 pontos, não era isso? Exatamente, ficou em 32º, ficou em último. Foi a pior, o último lugar. O americano quer falar que o pleito americano de permanecer na Série A naquele ano não é justo, independente, inclusive, dessa resistência ao, ao regulamento anterior ao início do campeonato. A América já estava ali. Era outra época, viu, gente? Não tinha lei de futebol, não tinha estatuto do torcedor. É, regulamento de competição mudava 3 dias antes da competição acontecer. Exato. Tá? É outro tempo. Então, o cara América. Que falar que o América, é, o pleito do América não era justo, eu sugiro apenas o seguinte: já com tudo feito, né, vamos esquecer essa parte anterior que o América já foi resistente a ela. Agora, vá lá, vá ler como foi escrito o regulamento, vai ver os resultados da partida. Isso está aí na internet, cada um consegue fazer a sua pesquisa fácil, fácil. Vai ver qual foi os resultados do, do campeonato em si, a bola rolando no jogo. Aí olha para mim e fala assim: ah, não, foi justo o América ser rebaixado assim. Olha isso para mim. Aí se você falar comigo que foi justo, que é um resultado desportivamente justo, eu não discuto mais com você. Gente. Pra vocês terem ideia, os dois últimos colocados desse campeonato foram Atlético Mineiro e Botafogo, né? E o América ficou à frente de Atlético, Botafogo e Fluminense. O América ficou no meio da tabela lá, gente. Ficou em 16º no campeonato de 32. Olha só, então, olha, Miguel, olha você ver aqui. Ô, Ramon, essa é que dá pra ficar indignado. O Magno sabia que pro América ficar na primeira divisão, tinha que fazer campanha de quase campeão. Porque a gente ficou no meio da tabela e caiu. Então, o América fez projeções, o América olhou no papel e falou assim: peraí, a gente tem que ficar entre os 5 para não cair. E olha entre lá. Entre os 5 melhor para não cair. Para não cair. Ficar entre 5 para não cair, né? Então, o América, obviamente, já deu o grito muito lá atrás, entendeu? E foi corroborado com várias outras equipes que, mediante ameaça da CBF, correram e pularam fora e deixaram o América. Agora, eu não vou condenar, eu não vou julgar, quem somos nós, correto? É, hoje, pelo conforto dos desígnios do tempo, a gente fala, nó, que burrada. O América, 20 anos depois. 20 anos depois, falou, o América perdeu muito nessa ausência, mas vai estar lá na hora vendo a traição que o América sofreu. O América foi traído. Eu acho que isso é muito do fruto também da imprensa, cara. A imprensa quis lançar isso, que ah, o América, né, que foi o errado da história, porque a gente que é mais ele, com o Henrique também, eu, você, que somos mais eles, o Sérgio Axelrose também, o Miguel não vai lembrar disso, mas era comum, cara, na época, o pessoal dos programas que eram assistidos, Minas Esporte, né, que os programas tinham mais audiência aqui em Minas Gerais, eles colocavam a América como culpado, cara. Não, porque a América sabia do regulamento, a América sabia como é que ia jogar, a América assinou. E a América ameaçou entrar na justiça. Não foi só o América, não. Vários times falaram que entrariam na causa com a América e na hora H todo mundo pulou fora. Correto. Essa má vontade saiu, inclusive, da imprensa daqui, que todo mundo deu as costas com a América e bateram no América. Eu estou aqui numa mesa conversando. Até porque um dos que cairia sem esse regulamento seria o time, aquele fundado pela elite, que se passa por time do povo, sabe qual? Exato. E eu estou falando aqui com um americano de Brasília, com um americano de São Paulo. Você sabe muito bem, fora de Belo Horizonte, como a América é visto, a simpatia, as tradições, o respeito, o pessoal brinca, fala que legal, América de Minas, é isso e aquilo. Aqui não. Você anda com a camisa do América, vem a duplinha te massacrar, vem a imprensa também falar muita borracha. Então, o que o Ramon falou é verdade. O América foi o Judas de braços abertos, aí a imprensa tacou fogo e espancou. Porque a imprensa tinha que fazer isso. Se ela não fizesse isso, quem caía era o xodó dela, era o Atlético. Exatamente. Então, eu concordo que o América é uma resistência em várias esferas. Nós não somos uma resistência só dentro do gramado, não, gente. Nós somos uma resistência fora dos gramados. Eu acho que isso aí não tem dúvida que foi tirania da CBF, né? Colocar nas costas do Magnus Livre é uma injustiça tamanha. Para o presidente que tirou o América de um jejum de 23 anos sem o título mineiro. Exato. Eu acho que se o América não conquista o Campeonato Mineiro em 93, vai saber o que ia acontecer com o América como clube, né? Foi um título decisivo para a recuperação do América. Teve um estudo na Fundação Getúlio Vargas para ver a viabilidade como clube do América em 1993. O América foi taxado como inviável e o América foi campeão nesse ano, entendeu? Exatamente. O América cala até a ciência. Agora aqui, Miguel, o negócio foi tão escandaloso que a gente vê o contexto, que hoje em dia, Miguel, com a CBF desmascarada, esse presidente não pode viajar, que se ele viajar ele é preso, entendeu? Se o América faz isso esse ano, o América ganhava o Nobel como o arauto da ética mundial. O América ia ser recebido na França. Não. O América ia ser recebido na Suécia. O América ia ganhar o prêmio Nobel da Paz em relação aos direitos humanos. Alguma coisa assim. O América, assim, é o grande. O América, assim, aquele que lutou contra a corrupção. O América, o problema é que nós somos muito precoces, tá, gente? Nós vamos fazer como então, em 93, onde as atrocidades eram todas empurradas para debaixo do tapete. E para a gente ver que o América não estava tão errado na história, que 90, o América ele teria que ter voltado na divisão mais baixa do Campeonato Brasileiro, certo? Em 96, ele volta para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com o acordo que foi feito. E a própria CBF costura nos bastidores aquele, junto com o Eduardo Azeredo, o patrocínio do Banco Excel para a América. E só um negócio. É um famoso passa a mão na cabeça, né? Tipo assim, fica na sua aí que vocês estão certos, mas... Porque se assim, a América acabou, leva... A ideia do América era da direção, era pedir uma indenização financeira. Quanto que o América ganharia da CBF pela penalização, né? Porque até na época existia uma determinação da FIFA que dentro de um campeonato você não poderia ter critérios diferentes de classificação. E foi o que houve, porque o mata-mata era em 8 times, classificavam 3 do grupo A, 3 do grupo B, 1 do grupo C e 1 do grupo D. Inclusive o Vitória foi o vice-campeão brasileiro saindo do grupo C. Então, olha só, dentro de um campeonato, você divide em 4 chaves, mas você prioriza a chave A e a chave B, eu dou 3 vagas para o mata-mata. Não é nem só priorizar para classificação, não. Vamos lá. Então, como é que era o campeonato 93? Vamos explicar para quem não sabe. Eram 4 grupos. Grupos A, B, C e D. Cada um desses grupos tem 8 times. Essa é a primeira fase. Cada um tem 8 times. Nesses oito times, vocês vão jogar a primeira fase, eles jogam ida e volta entre si, certo? Então tem turno e retorno dentro do próprio grupo. Cada time vai fazer 14 partidas. Começamos ganhando lá do Paraná Clube, vocês lembram? Como é que dividiram esses grupos? Então, a galerinha da turminha, gente boa, Clube dos 13, foi colocada no grupo A e no grupo B. O grupo A tinha, e essa é a classificação final após a primeira fase, tá? Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Bragantino, Bahia e Botafogo. Esse é o grupo A. O grupo B tinha Palmeiras, Santos, Guarani, Grêmio, Vasco, Sport, Fluminense e Atlético Mineiro. O grupo C, Vitória, Remo, Paysandu, Náutico, Ceará, Santa Cruz, Goiás e Fortaleza. Grupo D, grupo do América, Portuguesa, Paraná, União São João, Criciúma, América, Coritiba, Atlético Paranaense e Ferroviária do Espírito Santo. Muito Esportiva bem. Ferroviária. Desportiva. O que eu falei? Oh, e só lembrando, Ferroviária, olha como é que a coisa é discrepante, né? Um time como o Bragantino, que estava no grupo A, não é isso? Isso. Estava só lá pela influência do Nabi Abichedi, que era presidente da Federação Paulista de Futebol. Muito bem. Aí, só botando. Então, clubes do grupo A e do grupo B, os três primeiros se classificavam para a próxima fase. Nos grupos C e no grupo D, os dois primeiros de cada grupo subiriam, totalizando aí, então, os 10 grupos que seguiriam na próxima fase. Muito bem. Só que rebaixados era só no grupo C e no grupo D. Os quatro últimos de um grupo de 8, os quatro últimos seriam rebaixados. Metade do grupo, né? Metade do grupo. Então tá. Sacanagem isso. Ah, você vai jogar dentro do seu grupo. Aí alguém vai argumentar pra mim que era um grupo mais forte, os grupos do Clube dos 13 eram mais fortes, o América pegou um grupo mais fraco. Então tá. Vamos lembrar que naquela época o futebol não tinha essa distância toda, ainda que houvesse uma distância de investimento, não era como é hoje, tá? Hoje é bem diferente. Vamos ver a campanha do Atlético nessas 14 partidas que ele teve no grupo B de bola. O Atlético fez 4 pontos. Foram 14 jogos, 1 vitória, 2 empates, 11 derrotas. O Atlético fez 7 gols, tomou 21. Muito bem. Nessa época valia 2 pontos a vitória, né? A vitória valia 2, viu? Pra quem não entendeu, os 4 pontos aí, 2 da vitória e 1 de cada empate, aí deu 4 pontos. O América fez 14 pontos no seu grupo. Foram 14 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Rigorosamente, uma campanha de 50% de aproveitamento. Foram 18 gols marcados e 18 gols sofridos. É assim, é o máximo da estabilidade, né? Saldo zero. O América caiu, ficou atrás do Criciúma, que foi o quarto colocado daquele grupo. Por um ponto. Por um ponto. O Criciúma teve 15 pontos e o América teve 14. América não teve também uma diferença muito grande do que classificou, não. Teve? Eu só não estou enganado, a diferença não foi muito grande, não. Três pontos, exatamente. Portuguesa e Paraná, que foram os dois primeiros desse grupo, tinham 17 pontos, exatamente, 17. A diferença entre, por exemplo, se eu não estou enganado, Henrique, nesse ano, o jogo contra a Desportiva, talvez se o América ganhasse, ele ia para 16, ele tinha 14, era isso? Não caía. Passou, ele ia para 15, né? O último jogo do América foi um empate em 0x0 em casa contra o Desportivo. Ele ia para 15 e não cairia, porque ele ficaria com um saldo 1 positivo. Ele tinha 13 ou 14 pontos? Ele tinha 13, 14. Empatou, 13. Empatou, ficou 14. Graças. Se ele ganhasse, ele ficaria com 15. Empataria com o Criciúma, que tem os mesmos 15, mas o América ficaria com 1 de saldo contra menos 2 do Criciúma. Isso. O América não cairia. Os últimos dois jogos do América nesse campeonato foram 2 empates por 0x0 contra a União São João e Desportiva. Teoricamente, os dois times de menos significância do grupo. E se o América tivesse resultados positivos nesses dois confrontos, teria conseguido até uma classificação para o mata-mata. Mas o União nessa época... Tinha o Roberto Carlos, né? União já tinha. Significante, não. O União São João nessa época era um time ioiô. Ele subia e descia. Era o time lá de União São João, que tinha uma família Hermeto, enfim. Tinha uma empresa que bancava o time, uma empresa ligada ao álcool. Mobil? Então, hã? Mobil? Mobil lubrificante? Não, era álcool. Não, o Mobil era... Eu lembro que tinha isso na camisa deles. Tinha sim. É preciso estudar um pouquinho mais antes de condenar a posição americana em relação a 93. É preciso entender que essa crítica ela já parte anterior ao campeonato, e aí a partir do momento que o campeonato se inicia de forma forçosa pelo grupo dominante ali, você vai fazer o quê? Você vai perder tudo de WO? Não vai, né? Você entra pra competir. Você não vai entrar no campeonato também pensando que você vai ser rebaixado. Não, peraí. Vamos ganhar, vamos tentar. Ó, a minha visão é muito próxima do Carlinhos Paiva. O Carlinhos Paiva, que é o historiador oficial do América, ele trata isso como o fato do América ter sido o único que não se acovardou, o único que tentou lutar com um certo moralismo, que depois viu que o América que estava certo. Que moralismo ali nunca existiu naquela CBF. Como vocês muito bem disseram aí, virada de mesa era feita a revelia, entendeu? Tanto é que eu acho que o grande marco foi quando começou a cair Botafogo, Palmeiras, né? No início dos anos 2000, que aí eles viram Fluminense, até antes. O Fluminense foi a última virada de mesa que gerou uma grande vergonha e gerou uma grande revolta. Eu acho que a partir daí não conseguiram mais ter a coragem de fazer esse tipo de coisa. Teve até João Avelange, né? Que a gente também foi piado, mas a coisa começou a moralizar assim. A João Avelange foi organizada pela CBF, foi ou eu estou enganado? Não, foi não. Pois é, a João Avelange é um caso atípico. A João Avelange é uma daquelas insurgências que acontecem, que todo mundo entra nela para tentar barrar o poder da CBF. E depois volta todo mundo comendo na mão da Globo da CBF, como sempre. Como foi a tentativa da Copa União. São pequenas insurgências que surgiram. A João Avelange foi uma primeira liga com grife, né? Já que deu certo. Exatamente. A TV comprou a ideia, a TV comprou a João Avelange. E se o São Caetano ganha aquele negócio também, nós já estamos discutindo esse título igual de 87. Gente, agora, pelo amor de Deus, a da João Avelange não tinha rebaixamento, e olha lá a posição do América. O América ganhou do Flamengo, o América fez uma Corinthians, festa. Corinthians, pô. Na hora que não tem rebaixamento, o América faz aquela campanha maravilhosa, né? Demos um gol no Botafogo, 4-1. Qual a posição nossa na João Avelange? Como que o América terminou? Vocês podem perceber que o América fez uma ótima campanha, não falo ótima, mas também não foi uma das piores. Não, ficou no meio da tabela ali, um pouco abaixo, não foi na rabeira, não. Foi 23º de 29. Não foi também grandes coisas, não, né? Não, mas, por exemplo, se fosse... Mas tinha bastante, ficou à frente do Atlético, ficou à frente do Corinthians... E era uma coisa, né? Se o Campeonato Brasileiro fosse de 29 clubes e caísse 24, já não teria se rebaixado. Tinha pego até uma vaga na Sul-Americana, mas já tava bom. Já tava bom para nossa realidade. Mas aqui, nós estamos brincando aqui, mas o importante é que, igual o Miguel já lembrou aí, a questão do América disparar, né? Sair de terceira divisão, sair de lugares inóspitos e partir para a primeira divisão, e a gente já fez isso mais de uma vez. Eu acho que o América já se consolidou como uma equipe, assim, vamos colocar entre as 30 maiores equipes do país, né? Vamos colocar as 20 da Série A e as 10 primeiras da Série B. Então, eu acho que o América falta um pouquinho mais, gente, para a gente consolidar e conseguir... Falta só as campanhas nacionais, né, Marinho? Conseguir permanecer na primeira divisão. Eu sonho ver o América como uma Ponte Preta, como uma Chapecoense, que está lá lutando... Não, Marinho. Preta não, velho. Ponte Preta não ganha nada. Ponte Preta não. Mas eu falo assim, na questão do campeonato nacional, né? Porque competitividade, né? A competitividade, isso. Eu acho que tá faltando só isso pra gente ficar na Série A e marcar o nosso nome lá. Cara, eu acho, mas eu acho que uma coisa... Agora que a gente tá falando de 94... Desculpa aí te interromper, Dom Ramon. Ah, que isso. Mas então, e o América era um time tão promissor nos anos 90 quanto o Atlético Paranaense, né? Se não perde 2 anos sem divisão nacional, sabe-se lá onde o América poderia ter chegado, poderia ter ganhado um campeonato brasileiro, que nem o Atlético Paranaense ganhou aí, e se consolidar num patamar que a gente não tem hoje em dia, né? O patamar do Atlético Paranaense. É que você falou uma coisa, porque a década de 90 é a última, talvez seja a última década em que não tinha aquela discrepância de valores, né? Não era uma coisa... Lógico que existiam os clubes com capital maior, mas não chegava a ser o absurdo que é hoje, né? Sim, o América conseguiu montar grandes times. Você viu que o América em 97, na Série B, fez um time que o América não fez... Massa. E no ano 2000 não fez um time tão badalado quanto o América fez na Série B. Ô Miguel, voltando dos protestos lá da CBF. Tanto isso que vocês falaram, só você reparar, a Portuguesa, ela foi para a final do Campeonato Brasileiro da Série A em 96 contra o Grêmio, sim, perdeu a final, com Armarinhos Fernando de patrocinador. Patrocinador. Então, outros assim, tempos. Era outros tempos, a Portuguesa conseguiu chegar numa época que hoje é muito mais difícil você ver. O Bragantino chegou também, né, nessa década. O Bragantino chegou. O Bragantino foi vice-campeão brasileiro. O Vitória, por causa desse regulamento meio estranho, mas chegou também. O Vitória foi vice-campeão brasileiro usando a camisa da CCCS. Vocês lembram dessa marca? Lembro. Vice-campeão brasileiro. Não é da minha época. Perdeu pro grande Palmeiras. Da Parmalat, exatamente. Senhores, então, deixa eu fazer uma proposta. Deixa eu fazer uma proposta indecorosa. Vamos lá. Nós estamos com 2 horas de programa já. Mas já? Já. Eu tenho 2 horas de programa, são 10 horas da noite. Tem bastante pra falar ainda, hein, Henrique? Tem bastante pra falar ainda. Como eu disse, esse foi a parte 2, a parte tenebrosa. E a gente precisa fechar a trilogia com a redenção dos nossos heróis. O Império contra-ataca. O retorno do Jedi. O Império contra-ataca foi hoje. Isso, agora o retorno do Jedi. É, a minha proposta indecorosa é o seguinte: voltarmos amanhã, segunda-feira, para encerrar essa história linda que ainda está em construção. Vocês têm disponibilidade de tempo e horário, Marinho, Miguel? 99% confirmado que eu tenho. Você sabe que eu sou meio confuso, né, Henrique? Imagina, você só chegou 50 minutos atrasado hoje. Marinho, como é que tá para você? Beleza, beleza. Pode ser. Mas aí você vai ter que fazer a vinheta para amanhã, hein? Ô, Marinho, eu prometo fazer essa vinheta para amanhã. Oi, Henrique. A vinheta de Star Wars. A gente tá falando de trilogia, cara. Se a gente for pegar um filme e for adaptar o América, é o Rock Balboa, cara. Pronto! Trilogia, né? Muito bem. Era uma trilogia, né? Depois que. Como Guerra na Estrela também não é mais uma trilogia. Cada um busca a sua trilogia favorita e faça a sua alusão aos nossos programas aqui. Vou registrar só aqui os comentários do Marcos Vinícius. Ô Marcos, desculpa, eu não li na hora, mas tá falando, até gostamos, a própria torcida canta. Eu não sou atleticano, eu não sou cruzeirense. Bom, provavelmente algum momento de rejeição às duas grandes forças, não era isso, Marcos? E a Van Assis, que veio perguntar pra gente se a gente ia falar do Planeta América. Precisa fechar a trilogia pra falar do Planeta América, mano. Aliás, precisa o Planeta América passar a ser história, né? Porque por enquanto nós estamos tratando de história e não de futuro americano. E ela também tá falando que o programa foi sensacional. Eu acho que foi muito bom assim, Vana. Não sei se ouviu a parte 1, se não ouviu, recomendo, entra lá, decadentes.com.br, e aí você vai achar lá o primeiro programa dessa saga trilogística que nós estamos fazendo aqui esse ano pelos 105 anos do América. Gente, foi um programa mais uma vez sensacional. O primeiro já tinha sido sensacional, o segundo também tá excelente. Miguel, até que enfim você apareceu. Você tem uma tarefa até amanhã, que é pra botar uma foto aí nesse seu perfil aí. Você escolhe uma foto bonita com a camisa do América, porque, pelo amor de Deus. Botar uma foto do cachorro aqui pra nós. Isso, pronto. Pode ser também. E a gente vai voltar amanhã pra fechar a trilogia. Antes de acabar esse programa aqui agora, rapidinho, coisa rápida, o que, que eu ia comentar? Foi publicado, certamente já está, se você olhar no Facebook, no meio do programa esse tem apareceu lá, porque estava programado para ser publicado às 9 horas da noite, uma enquete no site do Decadentes. Decadentes.com.br, entra lá, você vai ver que tem uma enquete lá. Se você entrar um pouco, daqui a 2 horas vai ser o segundo post, porque vai ter o post desse programa. Mas agora, até eu fazer a edição e colocar isso no ar, o primeiro post está lá no decadentes.com.br, é o post da enquete. O que, que nós queremos saber? Nós vamos fazer mais uma vez o bolão do Decadentes para toda a Série B, para todos os jogos. São 38 rodadas de bolão. Delícia. Não definimos prêmio ainda, mas vem coisa boa aí. Alguma coisa vocês vão ganhar. Nem que seja experiência e alegria da competição. O que, que a gente quer saber? A gente teve... tem gente que critica a aposta em resultados contrários à vitória americana. Mais exatamente, não contrários à vitória, mas mais exatamente... apostar nas vitórias dos adversários. Tem gente que acha que não deve, que isso é torcer contra o clube, o que eu acho um absurdo, porque é um exagero dizer isso. Tem gente que já acredita que isso não, isso é parte do jogo. A derrota é um resultado possível, ainda mais que a gente aposta não só no resultado, mas também no placar da partida. Há pontuação especial para quem acerta os placares. Então... seria cercear o direito de quem quer, vamos falar assim, brincar sério, quem quer fazer uma análise um pouco mais crítica da competição, de cada jogo e tal, e fazer a aposta do que ele acredita que vai ser o resultado do jogo, né? Tem gente que, não, peraí, nós estamos aqui para enaltecer o América, então só vale apostar em vitória americana, quiçá um empatezinho. Então são duas posições, gente. E como vocês vão ler no texto que está lá, no www.decadentes.com.br, não há uma resposta certa. Não existe uma verdade universal com relação ao modelo de bolão. Não tem, gente. Bolão é uma brincadeirinha. Não existe uma verdade universal. Isso não é ciência. Isso é uma brincadeira de futurologia ainda por cima. Tá? Se você quiser apostar de acordo com a posição de Saturno entrando na casa de Sagitário, é um problema seu. Tá? Então você usa as ferramentas que você quiser para você escolher a sua aposta. Agora, esse ponto de pode apostar em vitória adversária ou não, é uma coisa que nós fizemos no Campeonato Mineiro. Os sommeliers sabem quem são, vocês sabem que vocês deram no saco com essa injeção de paciência, de ficar criticando o coleguinha que apostou contra. Tem gente que quer jogar sério, tem gente, é uma oportunidade, gente. Tem gente que é competitiva, tem gente para quem talvez aquela seja uma das poucas oportunidades de você ter uma camisa oficial do América, que custa caro pra caralho, sabe? Então, eu quero sinceramente que cada um que vá votar, eu sei que isso não vai acontecer, porque vocês estão ouvindo esse programa, então boa pessoa vocês não são. Eu esperava encarecidamente que cada um fizesse, sim, uma autocrítica e pensasse nas possibilidades e nas repercussões da sua decisão e que votasse pela manutenção ou não do voto na possibilidade de palpite de aposta de vitória adversária. Então tá lá, tem duas opções lá, sim e não, todas muito bem explicadinhas, uma com a foto do Liberté, Igualité, Fraternité, a outra com a foto de um sommelier. A outra com a foto do sommelier de água. Não, imagina, totalmente isso. Eu não queria comentar, não, mas eu sinto uma certa passa. Totalmente isenta a escolha das fotos, foi a primeira coisa que eu acho que, né? Só faltou colocar a foto aí. Né? Gente, apesar da minha parcialidade do Hitler do outro lado, mas tudo bem. Então aprendemos hoje que imparcialidade não existe em nenhuma circunstância, e 2, apesar de não existir, eu tentei da melhor forma apresentar de forma imparcial essa enquete. Cada um faça sua autocrítica e faça esse voto lá na nossa enquete, por favor. Certo? Eu acho que isso assim, não é a coisa menos importante, das mais desimportantes, é pouquíssimo importante isso tudo, mas eu acho que tem uma certa relevância. Eu espero que cada um faça essa consideração, faça seu voto, e a gente vai dar o resultado disso, não amanhã, mas no programa de quarta-feira, que é o programa de aquecimento da Série B. E a partir desse programa, a partir do resultado, a gente vai dar abertura para o primeiro bolão também, para o primeiro jogo, que é na sexta-feira. Certo, galera? Eu quero agradecer demais o Marinho, quero agradecer demais o Miguel, Sérgio, Ramon, o Alisson, que não teve aqui hoje, mas estava no programa passado, Corneta, que não participou de nenhum dos dois programas de história, e cada um de vocês que ouve esse programa. Eu acho que esses dois programas que nós fizemos até aqui sobre a história americana são extremamente relevantes, extremamente importantes. Vocês não são obrigados a concordar com qualquer uma das opiniões que a gente deu aqui. Faça você mesmo a sua opinião, faça de forma embasada, por favor, pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse é um registro importante. Acho que esses programas são um ponto de partida muito interessante para quem não conhece a história da América. E é um pouquinho que a gente pode fazer, que a gente quer fazer aqui. E que bom que cada um de vocês está ouvindo isso aqui, é parte disso. Se vocês não tivessem aí, a gente não estava fazendo essa bobagem aqui. Certo? Então, valeu todo mundo. Marim Monteiro, por favor, seu boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Mais um jargão aqui é... Para todo aquele que já defendeu a América em qualquer situação, o meu muito obrigado. Essa frase eu ainda vou tatuar ela no peito. Um ferro quente esse trem. Miguel Jabô, seu boa noite. Oh, valeu aí, mestre. Tamo junto aí. Bacana demais ter participado. Na próxima aí pode contar comigo também. A próxima é amanhã. Tô contando amanhã, já. Amanhã, pode contar. Pode contar, é nóis. Sérgio Tavares, seu boa noite. Valeu, mais um programa sensacional, amanhã estamos de volta aí. Maravilha, Ramon Gregório. Moçada, boa noite, lembre-se, o América nada teme. Nada. E ninguém. Nada. Senhores, obrigado demais, nós voltamos amanhã. Olha essa semana, começa domingo com Decadentes, tem outro segunda-feira, tem outro quarta-feira e depois no outro domingo, porque ninguém é de ferro, né? Então tá bom, valeu galera, brigadão, abraço a todos e até amanhã.